existia um grupo de jovens que protegiam Atena, a deusa da guerra. Eram chamados de os Cavaleiros de Atena e sempre combatiam os aliados. Conta-se que com um movimento de mão, eles eram capazes de rasgar o céu e com apenas um chute, abriam os ventos da terra. Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no seu coração. E todo mal combater. Alô, galera, esse é mais um Phoenix Cast número 28. Estamos aqui com nossos amigos Hever. Só digo uma coisa: zoeira com CDZ é melhor que o próprio CDZ. Lucas Braga. CDZ, uma lenda na animação. Prazer. E Rock. Melhor que Dragon Ball, Naruto e tudo mais. Eu, só pra terminar a apresentação, sou o Porto, todo mundo já sabe, tá cansado de mim. Quem é você? Abrir com uma música cada um de CDZ, rapidinho, cantarolando, hein, Ver? No susto, Ver. Os guardiões do universo, os guardiões Lucas. No susto. É, Cavaleiros do dia com... Pegasus, Pantos, não sei cantar essa. Pode. Pegasus... Ajuda o seu cavaleiro. Cavaleiro. Chega. Eu não lembro mais nada. Vou mandar vocês pro iogurte. Pra próxima vez, tem que ir no canal que é anime. Então, gente, como vocês notaram, o assunto hoje é Cavaleiros do Zodíaco, Sensei, que marcou a vida de muita gente, né, desde a época da chamada geração manchete. E acho que até hoje a animação japonesa mais famosa passa no Brasil, se não o desenho animado mais famoso que já passou no Brasil, em questão de fãs, né, porque você vê uma legião de fãs de Cavaleiros, uma fidelidade que parece até com aquelas séries clássicas como Jornada das Estrelas, ou filmes como Star Wars. A ponto de... Eu lembro que um tempo atrás eu fui na barca de Niterói e tinha uma banca de jornal ali e tinha quase... Eles tinham um super-homem jogado de um lado, Tex do outro e tinha três mangás diferentes de Cavaleiro do Zodíaco. Impressionante isso, como ainda tem essa coisa até hoje, né? Então vamos falar disso aí. Cavaleiro do Zodíaco foi publicado com um mangá de uma série provada, acho que Jump, né? Alguém sabe o... quer falar um pouco disso? Né? Mangá, o ano exatamente, não vou lembrar, mas o que me chama a atenção no mangá em relação ao anime é a diferença logo no primeiro capítulo, cara. Como que o Shingo Araki faz falta? O Shingo Araki, né? Sabe o caráter design dele, os traços provados dele. É, eu, hoje em dia eu não acho ruim o traço dele, né? Eu já achei pior antigamente, mas eu considero hoje até um pouco mais simpático, assim. Eu não acho que ele melhorou, mas eu acho que eu aceitei melhor. Vamos falar do primeiro capítulo. No primeiro capítulo que eu lembro do mangá, tem os turistas visitando a Grécia quando eles veem o seca industrial com a marinha. E aí eles vieram lá falar, ah, existia aqui o templo da deusa Atena, a deusa das espíritas guerreiras, existem os cavaleiros no Zodíaco, cavaleiros de Atena, na verdade, certo? São guerreiros, lendários. Eu acho que é Cavaleiro Zodíaco, chama no mangá, né? A primeira tradução. Não tem Cavaleiro Zodíaco. Não, não, eles são, mas... O mangá é Sensei. O mangá é Cavaleiro Sensei, eles são Sensei, eles são Sensei. Aliás, esse velho que fala é um cara. Eu trabalho com o olho com essa música religiosa, né? O anime já vai direto pro Sei, enfrentando Cassius dentro do santuário lá, que fica dentro de Atena, pra conquistar a armadura de Pegasus. Em flashback, ele vai lembrando a Marin treinando ele, explicando o que é o Cosmo. Essa cena é muito foda, né? Muito. Alguém consegue explicar o que é o Cosmo, assim? Porque eu acho que todos esses desenhos japoneses copiam Star Wars nisso, né? Essa coisa de a força. O Dragon Ball tem o Ki, o Shurato tinha o Soma, tem Shimuyo tinha o poder Jurai. Quem tem poder de Jurai? Tem Shimuyo, tinha o poder Jurai. Todos eles dão um nomezinho pra isso, mas geralmente é o Ki, ou então a força de Star Wars. Mas os Cavaleiros, cara, o Kurumada fez algo que eu achei legal. Ele deu uma explicação, uma mistura de lirismo com ciência, assim, que é o que marca muito o trabalho dele. E, tipo, ele, a Marinha explicando, existe um universo lá fora, mas existe um universo dentro de você também. É muito bacana isso. É uma visão meio lírica, né, da vida, do universo. E esse poder... Eu acho que isso aí é droga mesmo, acho que é droga. É por causa dos átomos. Sim, ela fala, não, e é verdade. verdade, todos nós somos feitos de átomos, né? Assim como o universo, né? Então nós temos pequenos universos dentro de nós. Porque essa energia já existe, né, em várias culturas orientais. Aí o Kurumada deu essa explicação que eu achei até bem mais bacana. Mas aí, o que... Outra questão, né? Você enfrenta o Cassius pra conquistar a armadura, e embora o Cassius seja musculoso, muito mais forte, você derrota ele porque ele é cosmo. E o Cassius não aprendeu a queimar o cosmo. É que é absurdo se pensar, eu... Como que o cara passa lá, sei lá, quantos anos treinando? 7 anos que eles passaram treinando? Sim. 6 anos treinando e vai disputar uma armadura sem saber o que é o Cosmo? Que porcaria de professor. Isso também é uma coisa muito complexa, né? Porque é uma coisa muito profunda. Tem que ser uma filosofia, né? Eu acho. Mas... a China não partilhava dessa filosofia, né? Eu acho que o autor do Cosmo existe, mas não que o cara, tipo, ele domina manipular aquilo. Ele sabe estimular, entendeu? Talvez a China, o método de ensino dela seja estimular através do esforço físico. E o C foi ensinado de outro modo. Tanto que eu acho que quando o cara atinge o sétimo sentido, ele entende melhor como manipular o cosmos, entendeu? É um outro nível mesmo. Não apenas estimular ele. Então a primeira coisa que aprendemos em Cavaleiros do Zodíaco é que a Maria é uma mestra mística. Muito, mas sem dúvida. Mas aí, logo depois tem aquela cena que chocou todo mundo, que é a primeira cena logo do anime, que eles já colocam de cara pra chocar mesmo, que é quando o Cassius diz, agarra o C e fala, vou arrancar a sua orelha. E quando a gente vê o C que arranca a orelha tá ali tremendo no chão. E isso marcou muita gente. Até o Hermes Baroli, que dublou C aqui no Brasil, falou que foi a cena que mais marcou ele, que ele achou que não ia fazer sucesso por causa da violência. E foi o contrário. Mas o C exagerou, né, cara? O C já era muito mais poderoso que o Cassius. Ele devia ter pegado mais leve. Mas o Cassius era... eles falam que o cara... não sei se é exagero, porque o Kurumada sempre exagera e depois meio que volta atrás, né? Mas ele fala que o Cassius arrancava as cabeças dos oponentes. No mangá parece que, tipo, a Marin falando pro Seiya, Seiya, é melhor se vencer ele, porque senão ele vai arrancar sua cabeça. É. E parece ela... tipo ela ou alguém lá relembrando o Cassius arrancando a cabeça dos caras. O Cassius é um filho adversário. Da puta, só depois é que ele se redime, né? Então, um saiu barato, uma orelha pra cabeça, mas o... Isso tudo foi tudo criado pra gente, pra disputa, né? Existe crueldade, né? Sim, mas... quantos cavaleiros já morreram também, por isso? É, essa coisa é engraçada, né? Porque o santuário de Atena, a deusa da justiça, mas rolava muito sangue ali, muita coisa. A justiça é sangue também, tá? Mas vamos ser sinceros, você é um babaca, cara. Você pode ver lá no nosso Canvas, lá. O tema ganha a armadura, mas o tema ganha a armadura, ele pode deixar o carinha morrer lá, ele não deixa o cara morrer, cara. O tema é bom, puta, cara. O tema é sangue bom, rapaz. Se você tivesse matado o Cassius, o Cassius podia salvar a vida dele no capítulo 52, 54. Todo mundo sabe disso, que o Seiya é um asshole. Todo mundo sabe. O Seiya é um cara que não teria como amigo, né? O que é um asshole? Idiota. Ah, tá. Bom, a gente vai discutir essa questão do protagonismo do C, mas adiante, né? Porque ele ganha de presente a armadura de Pegasus. Quem dá pra ele é o mestre do santuário, que eu acredito que fosse o Saga, na versão original do... No mangá, é o Saga. No mangá, é o Saga. É claramente o Saga. Então... Eu não vi o mangá, desculpa, sou analfabeto. Explica pra ele, curto. Tem 2 horas. Atena reencarna sempre. É que na verdade ele só entra nessa questão de Atena mais tarde, então a gente pode seguir e depois tentar voltar esse ponto pra acelerar. Se conquista a armadura de Pegasus, vai o que o grande pulo do gato, o próprio Kurumada fala isso, né? Que o que tornou Cavaleiros vendável comercialmente é o lance de que os caras são guerreiros com uma constelação cada um. Essa constelação tem uma armadura que fica dentro de uma mochila, uma caixa que serve de mochila, e sai e vira uma armadura que se acopla ao corpo dele, né? Aquilo pra vender bonito. O boneco foi uma maravilha, enriqueceu o Bandai pra caralho. Alguém lembra do preço dos bonecos na época, no Brasil? Ih, 40 reais. Eu sei que é. 10? Não, 40, cara. Na época que o salário mínimo era 70 reais. É, cara. Era por aí mesmo. Era uns 40 pila aquela parada. Deixar rico qualquer um mesmo. E pior que você comparar aqueles bonequinhos de antigamente com os de hoje, antigamente era muito ruim, cara. Tudo quadradão, os formatos. O boneco que não dá pra brincar, é pra você montar e deixar no estante. Quando o Seiya ganha a armadura de Pegasus, ele vai pro Japão, aí ele foge do santuário, foge da China, né? Não sei antes ver o rosto dela, e mais tarde a gente descobre que ele viu o rosto dela, toda vez que uma amazona é a mulher, cavaleiro, né? E o rosto, o cara vê o rosto, você tem que amar ou matá-lo, né? E aí a China ficou obcecada. Enquanto isso, o Seiya chega e descobre que tá rolando a Guerra Galáctica, que alguém pode me explicar o que é a Guerra Galáctica? É assim, cara. A produtora do mangá, Turner Jump, ela lança o mangá, daí ela vê assim, cara, o mangá não tá indo muito bem, joga um torneio pra chamar atenção. Mas logo no começo. É, elas já planejaram, pelo que o Kurumada fala, ele combinava as coisas com o editor dele, já foi planejado pra ter um. Um saque lá, fumava umas lá e tinha uns. Você acha que ele fazia as coisas só pra ele mesmo? Tem um monte de coisa ali que o editor mandava ele fazer. Tipo, já era encomendado. Ele falou isso numa entrevista, cara. Saint Seiya já meio que nasceu pra ser um sucesso. Isso independente dele ter talento ou não, entende? Tem umas coisas ali que são combinadas. Porque se você ver sucessos anteriores da Shonen Jump ou assistir em anime, vai ver, por exemplo, o Ashita no Joe, principalmente, que já tinha torneios, começou essa porra toda, é o pai de todos esses aí. E o que veio depois, o Hokuto no Ken, que também Saint Seiya copiou pra caramba, os dois. Mas não só ele, vários copiavam. Então tinha que ter um torneio no começo. Mesmo que não faça muito sentido, né? Tanto que o torneio acaba no meio. Mas aí no torneio descobrimos que ali tinha os órfãos todos da fundação, que no mangás eram filhos do velho Kido, mas decidiram esquecer isso. Graças a Deus. Esse torneio, a Saori, ela não explica o porquê deles lutarem, né? Explica. O torneio, tanto no mangá como no anime, é uma exibição mesmo, é pra exibir os poderes da galera. Ela não tem nenhum objetivo, ela não explica um objetivo final pra aquilo. Eles lutam pelos seus próprios interesses, mas... Mas você tá falando que se ela explica pro público ou pra eles? Pra todo mundo. Não, aparentemente, assim, é só armadura de ouro, mas você pode reparar que, tirando o Ikki, ninguém dá a mínima pra armadura de ouro. Você tá falando pra eles, então? É, pra eles, ninguém sabe. A galera tava ali só pra provar quem era o mais forte, entendeu? Não, é, tinha essa questão, né? Tanto que no começo, assim, o C não queria aceitar, o Jabu encrenca com ele, e o Jabu era um babaca. Eu sempre digo assim, o Kurumada foi genial nisso. Ele sempre diz, cara, vocês podem achar o C um babaca, mas vou criar um cara mais babaca ainda, tá, em termos de comparação, ele parecer menos babaca. Aí tem lá o Jabu e o... Tanto que o Seiya só aceita porque a Saori promete ajudar a encontrar a irmã dele, né? É, ele que foi separado dele. Não, mas eu acho que ele aceita mais por causa da menina da tia da creche lá, que ela fala pra ele que se ele lutar lá, a irmã dele tem a chance de acabar vendo ele na televisão, né? Mas é a mesma coisa, na verdade. É o mesmo motivo. Tanto que depois tem isso. É bom dizer que cada um luta por uma razão que não tem necessariamente a ver com a armadura de ouro de Sagitário mesmo, né? A não ser o Shiryu, que era um babaca no começo. O Shiryu era completamente diferente, né? Ele tava de pura vaidade. Ah, mas o Yoga é pior ainda, cara. Não, mas o Yoga... É, o Yoga era o show-off. Mas o Yoga, filho, ele tá um babaca no anime. Se você ver pelo mangá, o Yoga recebe uma carta do Camus, a gente ainda não sabe que o mestre dele é o Camus, dizendo pra ele ir lá e acabar com a Farah, que o santuário mandou ele acabar com a Farah. Aí no anime eles falam que foi o Ikki, mas o Ikki vai independente. Na verdade, viu, durante a produção do mangá, nem o Kurumada sabia que o Camus era o mestre do Yoga. Não, mas do Yoga. Ele fala assim, ele manda, ó, meu mestre mandou uma carta e mandou ir lá pro santuário. Não, mas ele não tinha definido, não. Não dá nome. No mangá. Não dá nome, mas tinha um mestre que vivia no santuário. Não, tinha, mas ele não tinha definido. Tanto quando ele tava fazendo o mangá, ele, tipo, fez um sorteio pros caras desenhar as armaduras dos Cavaleiros de Ouro, assim, tudo. Então foi tudo fazendo as coisas meio em cima da hora também. Por isso que você deseja muito furo. Não, sim, concordo. Até porque ele tinha que entregar os capítulos semanalmente. Mas não é o único. Isso acontece com vários sucessos da Shonen Jump, que as coisas ficam mudando, a torta e a direita. Só você ver um troco. O negócio de viagem no tempo do Dragon Ball, por exemplo, é um negócio meio sem lógica. Mas enfim. Falando de Cavaleiros, o que eu tava falando do negócio é que o Yoga foi mandado pra lá porque tinha que acabar com a Farah no mangá. No anime, eles mudam isso. O Ikki, né? O Seiya foi... Isso, o Seiya queria encontrar a irmã. O Ikki foi por vingança, embora no anime também inventa que o santuário também mandou ele. E no... O Shun foi pra encontrar o Ikki. Dos cinco principais, o único ali que tava por vaidade era o Shiryu. Mas acho que todo seriado começa assim, eu acho. Como? Personagens se sempre de uma forma surpresa. Cada um é diferente do outro. E inicialmente eles têm que ser cada um bem diferentes para você ver que universo cada um tem. Eles são. Pertencem a que universo? Isso é muito comum desde filmes até séries animadas. Não, você vê claramente realmente que eles têm interesses diferentes ali, né? É. As lutas vão indo. Tem alguma luta digna de nota na Guerra Galáctica, pra vocês lembram? Eu lembro que a tabela era ridícula, né? Porque o Seiya tinha que lutar mais que os outros. Tinha chapéu, né? Não, tinha uma parada meio estranha. E o Ikki sabia assim, que... Mas eu acho que o Seiya acabou, viu? O Seiya acabou lutando mais que os outros, porque quando reuniu a galera, tava faltando o Yoga e o Ikki. Então eles organizaram de um jeito assim, fizeram umas gambiarras ali, entendeu? É, umas gambiarras. O Leão já começa eliminado a série, né? É tão ridículo, né? E o Jabu acabou lutando mais também, né? E apanhando. Ah, o Jabu, cara, eu não esperava que ele fosse ser derrotado daquele jeito. Pra mim foi uma surpresa. Você acha que os personagens mais importantes ali, se você ver os primeiros episódios, são o Seiya, o Yoga e o Jabu? Certeza. É verdade. Porque o Sei é o cara que chega e já tá dentro do primeiro capítulo. O Jabu é o cara que confronta ele. O Hyoga tem toda uma origem explicada. O Shiryu e o Shun estão ali de figurante. Eles são figurantes nos primeiros episódios. Isso é normal do Todo Cedo começar a enriquecer o universo de Saint Seiya, né, gente? Pra nós é Cavaleiros do Zodíaco. O nome original é Saint Seiya, né? Então, o universo do Seiya. Sim, mas até se eu comecei a ver do capítulo do Hyoga. Até não tinha essa noção de que o Seiya era tão importante assim, né? Eu também, achava... cara. O primeiro episódio que eu assisti ninguém foi do Hyoga, cara. Falei, nossa, Hyoga é meu personagem favorito. Sério? Hyoga era teu? Depois o Ikki ficou meu personagem favorito, mas o Hyoga era no começo. Bom, eu no começo era o Shiryu, mas depois gostei mais do Ikki mesmo também. Eu sempre gostei do Seiya e do Hyoga juntos. Assim. Meu Deus. Você é Rock. Eu preferi o Shiryu, cara. Arrebentar o Seiya. É, mas ele foi arrebentado pelo Seiya. Porque foi burro. Antes disso, só queria lembrar que uma das cenas que mais aparece, acho que eu e o Henry vimos de cara, foi o Hyoga visitando a mãe dele. Ah, sim, claro. Ele mergulhando lá no navio, naufragado. É, tá, pra ver o corpo da mãe dele. Como a água era gelada, o corpo da mãe não deteriorou. Mas é uma cena tão, assim, tão curumada, tão sensei, né? Que você vê que no meio daquela sangueira toda, gente tendo a orelha cortada, cavaleiros lutando, assim. Tinha um lado mais sentimental. Depois o pessoal mais escroto ficava dizendo, ah, que boiolagem, sei que lá. Mas, cara, era uma cena muito bonita. A música era linda. Sim, é claro. Não, é bem profundo. O ponto forte de CDZ é a música, isso não tenho dúvida. É, Seiji Okoyama foi o maestro de Saint Seiya. Pra mim, ele é até. Ele, o Shimaraki e o Kurumada são os principais cabeças de Saint Seiya, de tudo que já foi feito assim. O Kurumada também? Pô, ele criou, né? A ideia dos bonecos foi dele, da mitologia também, né? Então, ele criou os personagens que você gosta ou não gosta, não sei os filhos. Não, a gente zoa, mas eu gosto do cara. O cara é gente fina. O Kurumada, como roteirista, eu acho esse filme massa, eu gosto dele como desenhista. Mas voltando à história aí, aí tem a luta principal mesmo, que para todas as outras lutas, né? Que é ser de Pegasus e Shiryu de dragão, né? Até o Hyoga meio que dá a entender, agora vai ser a luta. E aí tem a parada do escudo do Shiryu ser indestrutível, e não sei. Aí começa a palhaçada do escudo. O que vocês achavam dessa luta? Foi a primeira luta, assim, a grande luta, né? Só sei que o Shiryu dá um soco no estômago do Seiya, que o Seiya vomita o fígado, cara. Fala, eu lembro um pouco da cena. Eu me lembro quando na época comecei a ver Cavaleiros do Zodíaco. Acho que eu comecei a ver quando teve já mais pra frente. Aí comecei a rever isso depois, as minhas madrugadas de insônia, vendo Toon Anime, com Cartoon Network. Aí comecei a ver mais profundamente essas cenas. Eu lembro que ela dizia, porra, é violento pra caralho, mas parece WF. Eu falava isso sem noção, né? Falar isso. Parece WF, WNF, aquela coisa. Eu lembrava Luta que era... Luta livre. Luta livre, é. Hulk Hogan, etc. Ô, Lucas, mas se você reparar, você desenha no começo, nas primeiras temporadas, era muito sangrento. Até eles derrotar os Cavaleiros Negros, o Ikki. Eu acho que eles colocaram isso no anime pra dar uma... pra chamar bem a atenção. Tanto que depois começa a chegar no Cidade de Prata, eles maneiram mais no sangue. Mais ou menos, né? Dá pra ver bastante sangue. Tem isso aí que não, mas no começo era demais, cara. Não, cara, mas isso do ser vomitar sangue... Ele vomita sangue quando ele luta com o Mist, por exemplo. É, mas não vomita tanto. Tipo, ah, vomita sim, cara. O dragão negro lá, ele não pode perder sangue, cara. Mas ele perde sangue pra caramba, velho. Tem uma hora lá que o tem, cara, na fase do Cavaleiro de Prata, o Ikki arranca as mãos do cara. E também sim, mas não tem tanto aquele sangue assim. Você não lembra a cena que o Sei e o Mist mergulham no mar? Aí vai subindo só sangue no mar. Parece que tem o filme do tubarão. Só tem sangue. Tipo, o tubarão mergulha com a presa, só vê o sangue no mar. É, mas bom, não esqueça disso. Só queria lembrar, ninguém que viu a Chita no Joe, né? Nunca viram. Não. Tem uma cena de luta do Joe com o Lobo Kanaguchi, o Wolf Kanaguchi, que é basicamente a mesma coisa que o Sei e o Shiryu. Que é aquele negócio do Sei conseguir enganar o Shiryu pra destruir o próprio escudo. É uma variação. O Kurumada fez uma adaptação da luta. Que o Lobo conhecia o principal golpe do Joe. Aí o Joe tem que inventar uma variação do golpe e enganar o Lobo. É mais ou menos isso que acontece, né? Quando o Seiya faz o Shiryu quebrar o próprio escudo. E aí tem logo depois o Seiya vê o ponto fraco do Shiryu, no qual era do dragão, né? Como entre lá de Pegasus. Aí tem aquela cena que muita gente diz que é a primeira cena que emociona em Cavaleiros, que o Seiya mata o Shiryu sem querer, querendo. E aí acha o rei, fica lá achando, não, Seiya, você pode ressuscitar o Sacerdote pelo outro lado. Eu lembro da tatuagem, da cena que mostra a tatuagem dele, não é essa a cena? Exatamente. É, a tatuagem do Shiryu nunca foi tão útil quanto nessa primeira aparição dela, né? Porque aí que você vê que ela tá sumindo porque ele tá morrendo. Aí o Sei tem que acertar um punho do dragão da tatuagem pra poder fazer o coração dele bater de novo. Eu acho essa cena muito bonita, assim, foi a primeira vez que eu vi uma coisa assim, essa demonstração deles de desprendimento um pelo outro, porque o tal médico ali levando o Sei todo arrebentado, dizendo que ele tem que fazer uma cirurgia no cérebro. Aí eu acho o rei chorando, desesperado, o Shiryu morto ali, com o coração parado, e o Sei, me deixa voltar pra lá, por favor. Aí a gente tem que carregar o Sei, o Hyoga tem que carregar o Sei, o Shiryu, o Shun segura o Shiryu. E a partir daí o Shiryu gama do Seiya, né? Não larga a barra, nunca vai. É engraçado que no mangá é diferente, né? Essa, não essa parte do Seiya salvar o Shiryu, é igual no mangá. O que é diferente é como o Seiya vence o Shiryu no mangá. Eles não chegam assim, tipo, a um acertar um soco no outro ao mesmo tempo. O que acontece no mangá, pelo menos, que dá pra interpretar do desenho do Kurumada, é que os dois disparam os golpes ao mesmo tempo, só que o meteoro do Seiya acerta o peito do Shiryu antes. Eles dão o golpe a uma certa distância um do outro. É, acho que foi mais ou menos isso. A partir daí, logo depois que tá saindo, está todo mundo feliz, o Seiya salvou o Shiryu, o Yoga fala, ah, se recupera que você vai lutar comigo, é ruim, que ele ia conseguir, todo fudido. Ninguém ia conseguir, né? Aí já no final desse episódio aparece a sombra do Ikki dentro da armadura de ouro. Ou seja, o Ikki estava escondido dentro da caixa da armadura de Sagitário. Mas esse era o ponto que eu queria falar, cara. O Ikki, ele deve ser o cara mais paciente do mundo. Ele pensando, né, pô, as lutas todas foram curtas até agora, por que esses dois não acabam logo? Coitado, cara, né, meu? Querendo ir no banheiro, ele ainda esperou o Jabu levar uma coça. E tem essa questão, é que o Ikki já inicia uma coisa marcante dele, né? Ele começa já com a entrada fantástica que ele sempre faz. E aí descobrimos, né, um pouco do passado dele, que ele foi entrar mandado pra Ilha da Rainha da Morte no lugar do Shun e virou esse psicopata. Oh, não, Corto, desculpa, mas... Ah, psicopata não. Protesto, minutíssimo. Não é psicopata. Porque ele não era um psicopata ainda. Na verdade, eu sinto bastante nesse ponto. Vocês falaram que foi bom tirarem que o Kid era pai de todos eles. Mas eu acho que quando o anime tira isso, tira muito da motivação do Ikki. Porque eu concordo. Ele tem todos os motivos pra ser do jeito que ele é. Tem a Esmeralda morre, o mestre dele maltratava ele, ele tomou o lugar do irmão, sofreu daquela coisa toda no lugar do irmão, e uma hora isso acaba mexendo com a pessoa. A mulher que ele amava morreu, ele foi torturado. Mas aí, quando no mangá, quando o mestre dele, depois de todo aquele sofrimento, chegava pra ele e dizia assim, você tem o sangue podre do seu pai era o Mitsumasa Kido, que fez isso com você. Isso é a gota d'água pra ele, né? Aí faz sentido ele querer se vingar. Tanto que no mangá ele fala, Shun, eu tenho que te matar também, porque você também tem o sangue dele. Ele não tem raiva, aí no anime fica parecendo, eu odeio você, Shun, porque eu fico lá no seu lugar. Aí fica parecendo que ele fraqueja, assim. Não é bem isso. Tanto que no mangá, chega uma hora que o Shun fala mesmo, que o Ikki foi lá pra matar e pra morrer, entendeu? Ele foi, sim, pra matar todo mundo e morrer no processo mesmo. Ele queria se livrar daquele fardo. No mangá, a primeira aparição de um cavaleiro de ouro com armadura de ouro é o Shaka na Ilha da Rainha da Morte, quando ele vê que o Ikki já chegou lá e matou todo mundo e apaga a memória do Ikki, que ele tinha sido mandado lá pelo Saga pra segurar um. E aí ele fala pro Ikki até isso, você é uma pessoa estranha, Ikki, você esconde seus sentimentos bons fingindo que é um cara mal. Aí o Ikki fica puto com ele. Ô, Corto, você tava falando aí da entrada, cara, eu tava lembrando agora aqui, meu, a entrada espetacular do Ikki foi ofuscada pela entrada do lobo. Tô revendo aqui, cara, a entrada do lobo é demais, meu. Vocês já cortaram isso, né? Que no mangá do Ikki aplica pela primeira vez o golpe fantasma de Fênix, que a dublagem antiga da Manchete é o espírito diabólico. No mangá mostra bem o lobo tendo o corpo todo putrefato, né? Todo destruído, esmigalhado e as tripas. No anime não mostra nada, só mostra o corpo. Não, mostra. Não precisa mostrar, né, cara? Acho que ficou melhor no anime, porque a gente não tem noção do que acontece com o cara, né? É. Deve ter sido uma coisa horrível mesmo. Aliás, o Ikki pegou pesadíssimo, mas pegou demais com aquele coitado. Tem uma hora que o lobo fala que quer brigar com ele, aquela hora ele fala, vai se arrepender. Acho que ele derruba o lobo e o... Ele derruba o Tatsumi também, mas... O Jabu também. O Jabu já tava apanhando, não foi mais aí. Tatsumi merecia o golpe fantasma. Só quero lembrar antes uma coisa interessante, né? Que a corrente de Andrômeda tem uma utilidade ali, além de ser ataque e defesa, né? Quando ela escreve Axer em grego. Grego. Pro Shun ver que Axer é uma coisa preciosa. Tinha que olhar na armadura de ouro onde o Ikki tava escondido. A corrente voltou a ter essa utilidade mais complexa só na saga de Poseidon, bem depois. Mas eu acho legal também que aí o... Tipo, nem tão legal assim, eu achei que podia resolver tudo ali mesmo, né? Mas aí vem que chama os soldadinhos dele, são cavaleiros negros, né? Aí falam, não, eles são renegados de Atena, o Yoga sabe tudo, né? Depois o sabe tudo passa a ser o Shiryu, mas na época o sabe tudo era o Yoga. Ele fala, eles são os renegados de Atena, não sei o que lá, eles renegaram Atena e são cavaleiros, tivessem as armaduras negras, não sabiam os que... E também fazem cirurgia plástica pra ficar idêntico aos outros, né? Mas esses primeiros eram iguais ao Link, né? Não, pior ainda. É, eles fogem com pedaços da armadura de ouro. E aí tem o primeiro erro, né? Porque aquela armadura de ouro é diferente daquela que a gente viu depois. O Link chega a usar ela e você dá um pontapé nele. Só que essa versão tem chifres. Não tem nada a ver com a do Iolus. Você sabe que tem boneco de armadura também, né? Tem, mas isso aí já é outro apartamento. Já é uma coisa bem cara que não é do naquela época, né? É verdade. Não podiam segurar. Eles fizeram duas armaduras de Sagitário. Pra eles era até melhor pra ver. Mas eu acho que a Sagitário, eu sou um sagitariano frustrado. Nunca tive esse boneco. Uau. Mas qual armadura de Sagitário vocês acham mais bonita? A antiga ou a que aparece depois, nas duas casas? A nova. A nova. Eu gosto das duas, eu acho. Apesar de ter chifre... Tudo bem. Não, a antiga, a falsa, ela tem uma cuecona que deve dar uma proteção boa, né? Não, legal como tem uma explicação, né, no mangá. Mais uma cena do mangá que foi tirada, né? O Mist, quando aparece a primeira vez, ele fala pro Cê. Quando o Mist aparece a primeira vez, ele fala pro Cê, a gente não tá afim dessa armadura, não. Por quê? Porque ela é uma armadura falsa, pô. Você não tá vendo? Não tem nada a ver com a armadura do Sagitário que a gente conhece. Aí, mais tarde, a Saori, quando fala que é a Atena, fala pro Cê, não sei, o meu avô mandou modificar a armadura. Deu a entender que deve ter sido o Mu, né? Falando no Mu, é aí que ele aparece, né? Funileiro dos Cavaleiros. Como é que o Mu aparece? Alguém lembra dessa parte? Quer explicar? O Shiryu vai pra Índia, né? Passa na China antes. Nossa, mas é tipo assim, o Ikki rouba as armaduras, os caras, a armadura do Seiya e do Shiryu quebra na luta entre os dois. Sim. Daí o Shiryu vai consertar a armadura dele e do Seiya. Daí ele encontra o Mu lá numa torrezinha lá, daí na Índia. Primeiro aparece o Kiki fica fazendo docinho, daí o Shiryu começa a arrebentar a casa lá, faz uns paranauê. Daí aparece o Mu lá pra consertar a armadura. Legal que o Kiki vira um grande amigo do Shiryu depois, né? É muito interessante isso. É verdade. Mas... eles até dormem juntos. É, pra você ver, né? Lembrando esse detalhe agora. Isso não é o caso. Não é assunto muito. Voltando só após as 10 horas, hein? O Mu revela ali que é o ferreiro do Zodíaco. Eu acho muito bacana a explicação do Mu de que as armaduras são como seres vivos e por isso eles precisavam do sangue. Essa cena que a gente vê o Shiryu perdendo sangue pra armadura dele, e ele até fala: vou dar mais sangue pra armadura do Seiya. Aí começa uma coisa. Eu acho que o Shiryu tem esse psicológico, né? Que o Seiya salvou a vida dele quando ele tava tentando matar o Seiya. Ele deve achar que eu nunca faria aquilo por ele. E daí, ele passa a série inteira salvando a vida do Seiya. Por uma obsessão daquilo, né? De uma dívida de vida que ele acha que nunca vai conseguir pagar. Ah, mas eu acho isso legal, cara. Acho muito legal. Mas é interessante ver o ponto de vista dele. Ele era completamente... É interessante o ponto de vista, sim. Porque você pensa, o mestre ancião, ele é um cara todo... Ele é o sábio da série. Ele foi o mestre do Shiryu. Mas o Shiryu no começo é muito vaidoso, muito tosco, assim. Ele só se modifica quando o Seiya mata e ressuscita ele. Ele vira essa pessoa mais altruísta do mundo, né? Mas é isso aí. Ele era babaca, porque ele teve o treinamento mais tranquilo de todo mundo ali. Ele ficou batendo na água só. Claro, foi o mais tranquilo de todos, mas lembrando a você que todos eles tiveram trabalho pra caralho pra sobreviver depois. Principalmente o Ikki. Ah, mas o Shiryu foi mais tranquilo, cara. Na boa. É, na verdade, o pior de todos não foi nem o Ikki. Acho que ele tava uns perdido com a cachorreira, cara. O pior de todos foi o coitado do Isaac, que nem virou cavaleiro. E o cavaleiro de cara de tigre, que nunca conseguiu armadura nenhuma. Não, pois é isso que eu não entendo, porque o Oko aparece no meio da série, é um filler, seria outro discípulo do Mestre Ancião, mas é tipo, eles dão a entender, né, no flashback que o Oko é vaidoso e babaca, e o Shiryu é o cara mais tímido, nerd. É menos babaca, né? É, mas como é que o Shiryu depois fica igual o Oko no começo da série? Tá, o mestre e tal, eu não... É, né? Enfim, voltando ao ponto, o Shiryu faz uma transfusão de sangue lá com as armaduras, eles vão enfrentar os Cavaleiros Negros, tem... Aí... Mas aí tem um detalhe interessante, quando no anime, quando o Seiya recebe a armadura restaurada, ele vê tipo um espírito do Shiryu com a armadura lá, né? Só que no mangá é mó diferente, cara. Tipo, no mangá chega o Kiki, né? Entrega a armadura pro Seiya. Daí o Kiki tá de boa, de repente cai um caixão assim, cara, no mangá. Aí o caixão é o Shiryu, cara. Isso no mangá, né? Eu gosto, velho. Isso no mangá tem no anime também. No anime não. Não, no mangá. No anime só aparece espírito. É verdade. É o espírito dele caminhando. É bizarro aqui. Eu nunca vi esse. Eu sou da geração que só via revista Herói. Que frustrado. Não, mas você não perdeu muita coisa, não. Mas você não perde muito, não. O mangá tem um traço horrível. Bom, a história que importa, né? Mas a história é bacana. A história do mangá, ele resume melhor. Bem melhor. É mais dinâmico, né? Mas tem os seus furos, né? Como não saber explicar como é que os Cavaleiros de Negros tinham a cara dos Cavaleiros de Bronze. E por que que eles tinham a cara dos principais mais fortes? Não, do Jabu, do Leão Menor, do Leque de Urso, do Itidida. Sabe que eu já arrumei briga por causa disso. Por quê? Já quiseram bater em mim, porque eu gosto de Cavaleiros. Mas um dia eu fui falar isso com um cara que é fã, e ele quis bater em mim, cara. Porque ele falou assim, ah, meu, você não sabe que no mundo existem 7 pessoas parecidas com você? Então é essa a explicação. Ah, eu acredito que ele deu essa explicação. Ele deu essa explicação pra mim, cara. E o Ick conseguiu recrutar as 7 pessoas que... As 4 pessoas... Pô, Cor, isso é gente pior que você, cara. Isso é normal, tudo bem. O que eu acho engraçado é que começa um clichê da série, que é quando o Seiya luta com o Pegasus Negro. E se você for notar, toda vez que o Seiya luta, ele é envenenado ou amaldiçoado por alguém. No filme da Edge também, ele é envenenado. Ele é envenenado pelo Pegasus Negro, com o Cosmo, o ataque do... Parece um Meteoro Negro. Meteoro Negro. Depois no filme da Ares, depois pelo Hades, agora também. Toda hora alguém deixa ele meio grogue, assim. Mas mesmo que ele vença o cara, ele fica ferido. O ponto que eu achei interessante aí, quando o Seiya tá todo fodido, né, com a morte negra, ele tá negro, cara. Ele muda de cor. Essa cena é muito bizarra, né, quando você é criança. E enquanto isso, o Shun tenta salvar ele. Ah, tem a luta do Ikki com o Hyoga, que é maneira pra caramba, né? É, mas é da hora, né? Ali, a única que podia vencer o Ikki era o Hyoga, né? Não, claramente, o Hyoga só não vence o Ikki porque o Cisne Negro avisa ele. E o Hyoga ainda quase arranca o braço do Ikki, mesmo assim. Acho que no mangá o Cisne Negro arranca o olho, né? Pra dar pro Ikki, né? Arranca o olho, é. Dá o olho pro Ikki. Eu não lembro, no Hyoga congela o braço do Ikki no anime também? Quando o Ikki vara o coração do Hyoga. No mangá também, é. No mangá ele congela. Sim, o Hyoga fala, vou te dar uma lembrança antes de você me matar. Ele arranca e o Ikki fica desesperado. É legal que o Ikki parece que tá no domínio da situação, né? Eu sou fodão. Aí o Hyoga, meio doidão, pega o braço dele e fala, calma, ainda vou te dar uma lembrancinha. O Hyoga é melhor dessas coisas de virada, assim. Quando ele luta com o Milo é muito legal também. Virada da situação, engraçado. Aí o Ikki, seu idiota, larga o meu braço. Aí consegue tirar o... Só que no anime, depois eles não usam muito dele congelar o braço. Só que no mangá é bem usado isso aí. Sim, no mangá a explicação do Ikki... O golpe do Hyoga no braço do Ikki foi tão forte que até o Seiya comenta depois na luta final e só vai repercutir. Isso repercute até a Saga das 12 Casas. Tipo, o Ikki não conseguiu curar o braço até a metade da Saga das 12 Casas. O motivo dele ter ido pro vulcão foi esse, pra recuperar o braço dele. Exatamente, isso é cortado do anime. Até dá pra entender mais ou menos, porque acontece muito mais coisa, né? Sim, mas tiraram uma parte muito legal e isso as pessoas acabam contando o quanto o Hyoga era forte. Porque ele deixou uma marca no Ikki que outros nem conseguiram deixar, né? Então, quem avisa o Ikki sobre aquele vulcão foi o próprio Hyoga, inclusive. Senão ele ia até falar, você vai acabar perdendo esse braço. É bizarro. Aí o que acontece depois? O Hyoga fica lá dado como morto, né? O Seiya tá fudido e o Shun tenta salvar ele. Chega um dragão negro e o Andrômeda negro. E tem outra cena que eu acho linda também. Eu virei fã de Cavaleiros por causa dessa cena, até falo. É quando você acha que vai chegar alguém pra salvar eles, né? E o Shun tentando carregar o Seiya e o Andrômeda negro, o dragão negro atacando ele. E aí o próprio Seiya acorda e fala, Shun, não dá pra você me salvar. Se salva aí. E aí ele corta a corrente. As pessoas perguntam, como é que o Seiya conseguiu cortar a corrente de Andrômeda? Pergunta isso também. Eu tenho uma explicação pra isso. A corrente é viva, né? A função principal da corrente é servir o Shun, que é o Cavaleiro de Andrômeda. Só que aí, se o Shun ordena ela que salve o Seiya, ela tem que salvar o Seiya. Mas a intenção dela como ser viva é proteger o mestre. Mas se o Seiya tomar uma providência pra que não ser salve, ela poder ajudar o mestre dela, ela não tem como recusar isso. Ela se deixa quebrar. Por isso o Seiya fala, salve esse Shun aí. E eu acho essa cena muito legal, porque depois o Seiya... Eu acho que a corrente quebra porque ela é de metal mesmo. Mas o cara profundo não vai ter força pra quebrar a corrente. Ah, tem que ter. Ele é o protagonista. Não, mas o que eu acho legal é como o Seiya ganha o estigma de ser sempre o cara ajudado. E nessa hora ele recusa a ajuda, né? E depois ele ganha o estigma de ser o cara ajudado o tempo todo. Mas ele é herói, né? Tem que ser ajudado. Sim, mas tipo, nessa hora, nesse primeiro momento, essa primeira saga, né? Ele recusa a ajuda. E essa, eu não sabia que ele era protagonista, eu achei que ele ia morrer mesmo ali. Ah, eu sabia porque ele foi o primeiro que apareceu. Eu não vi, eu vi a partir do episódio do Yomi. Então eu pensei, o Yomi eu também não sabia. Eu achei que ele tinha morrido e que o Seiya também tinha morrido. Só tá o Shiryu ali. Eu achei que o Shiryu ia ser o protagonista. Se ia ser Shiryu contra Ikki, os dois morrendo. Você não sabia até quando a série ia. Podia ter 15 episódios. Pra mim, a série acabava no Ikki, né? Na minha cabeça de criança, era ali. É verdade. Assim. Na minha cabeça, acho que não acabou ali, não. Mas acabaria depois das 12 casas. Aí tem isso, né? Aí todo mundo volta, o Shiryu aparece. A luta do Shiryu com o Dragão Negro é considerada melhor, né? Alguém quer comentar? Vocês falaram aí do Rio de Sangue. É, essa é a luta que o Dragão Negro... É interessante que o Shiryu consegue mudar o coração do Dragão Negro, no fim das contas, né? No Sim, anime. Ele se arrepende, aí decide estancar o sangramento do Shiryu. Ele meio que vê, né? Primeiro o Shun se sacrificando pelo Sei, depois o Sei pelo Shun, aí chega o Shiryu e faz aquele discurso dele de amizade, fala, somos órfãos. Eu ia falar que isso não acontece na série, mas acontece nas 12 casas inteiras. Eles mudam o coração dos Cavaleiros de Ouro. É de praxe. Mas é uma luta legal, até acho que até toca uma música. E é diferente do Magaro. O Magaro tem um irmão gêmeo que fica escondido nas sombras e depois pegaram essa trama pro Shiribado. É, no mangá é interessante isso aí. Antes do Shiryu lutar contra o Dragão Negro, eles estão tipo um lugar meio perto de caverna, a corrente do Shun começa a dar uns sinais, daí o Shun fala algo assim, toma cuidado com o golpe que vem do escuro ou com a sombra, que ele já tava, da corrente já tava apontando que tinha um outro Dragão Negro. Daí o Shiryu enfrenta um dragão, mata, que é o Dragão Negro cego, o irmão cego, daí ele enfrenta o outro Dragão Negro, que é o fortão lá do anime. Se arrepende. Que tem um golpe com o dedo. Esse golpe estava copiando descaradamente o Hokuto no Ken. Que cheio desses golpes, que o cara enfia o dedo no peito do outro, assim. Nessa fase Cavaleiros Negros, a fase Guerra Galáctica é muito Ashita no Joe, a fase dos Cavaleiros Negros é totalmente Roku Troque. E aí você chega na questão do Ikki lá, que revela o passado dele, que é muito foda quando o Ikki vai dar um espírito. O Yoga aparece vivo, né? Porque a cruz da mãe dele salvou ele. Que é uma cena sangrenta pra caralho, meio trash aquilo. É, o Hammer tem razão. O quê? Nesse começo dos Cavaleiros Negros aí é muito sangue. É. Aí o Yoga fala pro Ikki, me joga de novo aquele golpe, que ele jogou o golpe dele pra ele ver a mãe dele toda despedaçada, né? O golpe fantasma, ele vai de novo, vai sair no peito do Yoga um espelhinho em forma de gelo, que reflete o golpe. Nossa! Muito desenho animado, né? Aí você descobre o que aconteceu com o Ikki. No mangá você descobre o que aconteceu com o Ikki, no anime não tem nessa parte, o flashback é depois. Não entendi por quê. Mas é legal que é direto no mangá e você vê tudo que ele passou, que a Esmeralda era o único amigo dele, depois o cara mata ela. E no mangá ele não é pai dela, o Cavaleiro do Diabo. Tem um lance muito bizarro, cara, que eu pensei que era tradução daqui, cara, ou era tradução do cara que escaneou o mangá, mas parece que é original, cara. Que a Esmeralda fala, ou alguém fala, que ela foi, tipo, comprada na ilha, ou foi vendida, por um saco de farinha, cara. Verdade, cara. Sai o cara, hein? Eu olhei assim, não, cara. O cara só pode estar trolando o cara que traduziu esse mangá. Daí eu fui ver no mangá original, era isso mesmo, velho. O Kurumada adora o drama, né? Oh, mas, aliás, será que o mestre do Ikki, o Guilt, ele era um cavaleiro de prata? Quem tem que dizer isso é você que tá usando o avatar dele, Rock. Eu pesquisei já, não acho informação sobre isso. Aliás, ninguém sabe nada. Odeio tudo! Odeio seus pais, seus irmãos. Odeio seu time, o Vasco, odeio seu candidato. Essa não, odeio o Flamengo, é melhor. Engraçado. É um treinamento efetivo, né? Porque deu certo. Marcante. Não, e ele é muito filho da puta, né? Porque quando ele mata a Esmeralda, quando ela foi proteger o Ikki, ele ainda fala que a culpa era do Ikki. Aí o Ikki vai e mete uma porrada nele. E o Ikki é a primeira pessoa desde a mitologia a vestir a armadura de Fênix. Segundo fala, né? Verdade. Aí tem os Cavaleiros Negros lá, que ele bate todo mundo e viram soldadinhos dele. O que é legal no mangá? No mangá mostra. É um quadro, rapidinho, um quadro pequeno. Mas mostra ele derrotando rapidinho cada Cavaleiro Negro, dos quatro principais, né? Que é o Pegasus, o Andrômeda, o Dragão. Sim, e aí que aparece o Shaka, que o Saga tinha mandado ele pra acabar com a zoeira que tava na ilha. E o Shaka aparece. Eu não lembro, viu? Eu não lembro se no mangá mostra nessa parte ele derrotando o Fênix Negro ou o Guilt. Parece que mostra ele derrotando o Guilt. Não, cara, o Jango. E o Fênix Negro não existem no mangá. O Jango não, mas ele derrota o Jango nessa parte aí no mangá. Você tem razão, o Jango tá nessa parte. No anime que não aparece. No mangá. Daí depois aparece o Shaka pra dar um. Chega pra lá. O que não tem no anime é a mandada do Shaka lá, aquele cavaleiro Lotus, alguma coisa. Lotus e o Agora, os dois. Que mata um velho e tenta matar a garotinha no vulcão de York. Mas o Jango. Jango tem. Jango! Mas o. Então o Ikki matou o Jango. Aí. Porque é interessante, desculpa interromper, mas é interessante porque, tipo, ele mata o mestre dele lá, só que o Guilt fala, o Guilt daí coloca a pilha errada no Ikki e fala assim: Ikki, vou contar um segredo pra você. Seu pai é o velho, é o Kido. Vocês órfãos, são tudo irmãos. É, daí não sei o quê. Ah, viu, Ikki, eu não tenho armadura, tá com os Cavaleiros Negros lá, viu? É, e legal é que também, né, que tipo, tinha 100 órfãos, só 90 voltaram. O cara é darwinista safado. Pra onde foram os outros, hein? Mas voltando ao assunto, então. Tem a luta final entre o Sei e o Ikki, que é bem diferente também do mangá pro anime. uma diferença bizarra entre você estar o tempo todo sem armadura. Enquanto tudo isso é legal. No... É, tudo legal, eu acho melhor essa luta. Muito melhor, porque não tem sentido o escudo do dragão e a corrente de Andrômeda ajudarem você se ele tá sem. Ele mete mais a porrada meio que no mangá do que no anime até. Eu acho legal que os dois estão vai a... E ele tá tipo, ele vai afundando o Ikki na montanha, né, cara? É, tem essa parada aí. Mas o que eu acho legal da luta é que os dois estão muito fodidos. O Seiya tá sob efeito ainda da morte negra, tanto que ele até tropeça quando ele vai dar o primeiro golpe. E o Ikki tá com o braço fodido. Que o Seiya até fala no final, Ikki, você não tá com o braço assim. E o Ikki, não, mesmo assim você vai vencer. E aí tem isso. E apesar do Ikki ser mais forte, realmente o Seiya derrota ele. Ele quebra a armadura de Fênix e a armadura de Pegasus a primeira vez. Aí que a gente vê que a armadura... Mas no mangá, a armadura de ouro ajuda ele também? Depois. Ela fica na frente. Do primeiro golpe, eu acho. Aí o Ikki fala assim, armadura de ouro, reconheceu você como um cavaleiro de ouro? Como é que a armadura de ouro pode escolher um cavaleiro tão débil como você? Aí eu sei, eu também não sei. Aí o Ikki fica muito indignado, né? Bom, eu tenho isso, né? A Rola, ele acaba perdendo, admite a derrota, ele fala... Aí eu achei legal que nesse momento o Ikki meio que cai na real, né? Ele fala, você tem razão, você foi um cara muito sujo, nós todos sofremos o diabo. Aí é que ele fala... E tem uma parte que no mangá me chocou muito quando eu li depois de ver a série, né? Porque você vê a série e fica com aquela coisa de amizade. Aí o Seiya fala pro Ikki que eu venci você pela força da amizade. E o Ikki, não, Seiya, não foi amizade, foi um amor fraterno. O quê? Seiya, meu irmão. Que novela das oito. Aí que vem. Aí chega a destruição, né, do... Aí começa a mudar tudo, né? A diferença entre mangá e anime. Que já é direto o Misty atacando, o Misty de Cavaleiro de Prata e o Mu fugindo com os de ouro e os de bronze e os negros e o Ikki ficando soterrado. No anime, entra o Dócrates e ataca a montanha, né? No mangá, a montanha treme, daí dá a entender que foi o Misty que usou as rajadas de vento dele e fez a montanha desabar lá. No anime, o Dócrates dá até a entender que ele matou o Ikki nessa hora, né? É. Sim, o Ikki tinha medo do Dócrates. Ele falava, o meteoro de Hércules é o pior. Nossa senhora. Aí, e no final, que engraçado, ele que tinha medo do Dócrates e o Dócrates tinha medo da polícia. É. Bom, mas se dependendo da polícia, rapaz, se for o choque, eu tenho medo também. Mas vamos falar rapidamente desses fillers aí, nessa fase dos fillers, antes dos Cavaleiros de Prata. Quem que vocês lembram? Lembro os Cavaleiros dos Fantasmas. Diste, né? Eu lembro que a Toy não sabia direito o que queria, cara. Que ela começou a fazer tipo um santuário, ter uns ataques terroristas pelo mundo. Não tem nada a ver, velho. E aí, que tinha aquele negócio? Nessa parte eu falo, cara, que tava jorrando sangue no anime. Porque, tipo, mostrava eles matando um monte de gente com o santuário patrocinando os terroristas, metralhando. O santuário fazendo uns treinamentos loucos lá. Os caras caindo no espinho, tudo. Isso só no mangá, né, Rever? Não, isso não é. Só no anime, quer dizer, só no anime, né? É, no anime. Tanto que no mangá, o Saga, ele é diferente. Ele é visto até como um santo. Gigante, anime, né? Não, eles deixam bem claro que nesse período aí dentro dos Cavaleiros Negros morreu o antigo mestre no anime, né? E assumiu o novo. Daí com o novo que começou esses ataques terroristas, esses treinamentos assim mais hardcore e tal. A gente sabe que no mangá original o Saga matou o Shion, que era o velho mestre do santuário, tomou o lugar dele e tentou matar o bebê Athena. Aí Ulf, que era o cavaleiro de Sagitário, fugiu com ela do santuário, foi chamado de traidor, porque acharam que ele que tinha matado o bebê. O falso Shion falou isso e ele entregou o bebê pro Mitsumasa antes de morrer. Mas aí meteram uma história lá de irmão do Shion no meio, que na verdade o Saga tomou o lugar do irmão do Shion e só 13 anos depois é que ele matou o Shion. Então é muito complicado, nem vale a pena falar disso. O mangá é como isso? O mangá é como isso se resolve? Simples, o mangá é assim. É, por exemplo, no mangá, quem deu a armadura pro Seiya já era o Saga fingindo ser o antigo mestre. O Saga ele já tinha matado um tempo atrás o antigo mestre. Então, no anime eles complicaram um pouquinho isso. Quem deu a armadura pro Seiya era o antigo mestre. E durante a luta dos Cavaleiros Negros, esse antigo mestre morre. E quem assume o lugar é um outro mestre, que seria o Saga disfarçado. Que merda. Mais ou menos assim. Mais ou menos. E agora explica isso pra Toy, porque eu acho que até hoje eles mesmo não entenderam. É verdade. Mas aí, pior que uma vez eu vi um entrevista do roteirista de Cavaleiro dessa época, ele fala de várias dessas merdas, tipo os Cavaleiros de Aço, que ele se arrependeu depois e viu que não tinha nada a ver. Aqueles caras, aí aparecem aqueles caras que tiveram os burocratas do santuário, o Piton e o Gigas. Meu Deus, cara, que personagem era aquele? Parecia que era de algum desenho americano dos anos 80, sabe? Aqueles vilões bem clichêzão, assim. O Gigas era um baixinho de barba, um diamante no lugar do olho, ele era meio caolho e dava de bengala. E o Piton era tipo um cavaleiro, mas meio babaca assim, e ficava pajeando o Gigas. caraca, eles eram muito toscos, assim, eles eram a ligação, né, entre esses personagens e o Saga, vestido de grande mestre, muito bizarro. O Saga, acho que ele ficava com esses caras só de zoeira, né? Ele falou assim, esses caras são uns merda, eu vou fingir que esses caras são foda, eu vou legar umas missões aí. É, pois é, mas sendo que no Magal fica claro que quem ele lega as missões é os Cavaleiros de Ouro diretamente, né? Aí você fica se perguntando quando chega depois o Cavaleiro de Ouro e fala, cara, por que é só agora que ele tá falando com eles? E que os Gigas, será que os Gigas e o Piton mandavam os Cavaleiros de Ouro? Não dá, você consegue imaginar. Imagina o cara tentando mandar a máscara da morte. mas enfim, você tem essa parte bem tosca. A parte da Gist, eu acho que já esculacha com uma das coisas interessantes da série, que era o Sei dizer que não conseguia bater em mulher, que quando ele arranca a máscara da China, a China tava batendo nele pra caramba. Isso é bem mudado na dublagem, inclusive, por causa dos episódios posteriores. E na dublagem ele fala, não despertei minha alma de guerreiro. Na verdade, tanto no mangá quanto no original, ele fala, eu não posso bater em você porque eu jamais bateria com uma mulher. E ela fica puta da vida dele e começa a bater mais nele. Aí chegam os soldados, ele bate com os soldados, arranca a máscara dela sem querer. Mas ele fala isso, claramente, que não bate pra ele, só bate nela os filhos. E aí a gente, a mulher, ele mata ela pelas costas no chão, é horrível. As lutas com o Zoro também, tem o lance do Shiryu fugindo dos morcegos, uma coisa meio bizarra, assim. Aí chega o Cavaleiro do Fogo, o Ikki ressuscita, tem o Cavaleiro de Cristal, alguém explica isso. É, que ele atrapalha o plot no futuro, né? Porque se ficasse naquilo lá, o Yoga não tivesse um mestre, enfim, mais nenhum mestre, né? Ficava de boa, né? Mas o Cristal, por causa disso, ele fode. Eu achei legal a luta do Yoga com ele. Eu também, é um bom episódio. O Sei ajuda ele, né, e tudo mais. Aí no final o Cristal destrói a pirâmide, o Saga que professor. E é a primeira vez que você vê alguém usando o Saga controlando a mente de alguém. É, verdade. O Satã Imperial foi o Cristal no anime, antes do mangá. O que leva a crer como que o Camus deixaria isso passar impune, né, cara? Porque ele ia saber que o Saga mandou o Satã Imperial no pupilo dele. No mangá, no anime, né? Anime. O Yoga chega e fala pro Camus a primeira vez que o Yoga foi morto, o Cristal foi morto pelo santuário, e o Camus muito fala friamente assim: o Cavaleiro de Cristal foi derrotado e morreu. É isso. Ele era tão amoroso. Depois dos fantasmas vem o Cavaleiro de Fogo? Vem. Não, depois do fantasma. Sim, depois mas do fantasma não veio o. Depois é o Cristal e depois é o. Cristal? É o. Fogo. Logo depois do Cristal é que é o Cavaleiro de Fogo. Ele é o último, né? É o último. Tanto que o Giga some, né, junto com ele. É. Aí que o Ikki ressuscita e fica o ciclo de fogo juntos. Quando o Ikki volta, depois de derrotar o Cavaleiro de Fogo, tá todo mundo chorando, assim, porque o Ikki voltou, até o Ikki chorando. Daí os caras param de chorar, daí o Shu ainda tá chorando, os caras, oxe, para de chorar, meu! Cara, essa cena dá muita vergonha ali. Eles estão sentados no sofá, com a armadura, né, bebendo. Brindando a volta do Ikki. Não tinha problema dos anime, era esse, né? Não tem muitas dessas cenas de confraternização deles agindo normalmente no mangá. É tudo muito rápido. E aí a gente tem que inventar essas coisas no anime, e eles são muito sem jeito pra fazer, a Toy é muito sem jeito pra mover essas cenas, assim, então só fica um clichê mesmo, e de vez em quando sai. O máximo que eles conseguem é fazer eles brincando com os garotos do orfanato, que aí soa mais natural. Não sei, ia tocar violão. O que salva pra mim essas cenas filhas é isso, quando eles vão no orfanato brincam com as crianças, porque aquilo faz sentido. Inclusive você interagindo com os meninos da Mino lá, os outros também, porque eles são órfãos, eles se identificam, até o Kiki... brincando com os outros moleques, que ele também é uma criança, né? Parece um anão, mas é uma criança. Na verdade, Cor, todos eles são crianças, né? Não me lembro disso. É verdade. Eu sei, o Shun tem 13 anos, o Shiryu Yoga 14, o Ikki tem 15, a Sora tem 13. É verdade. Um conselho tutelar ali. Foi um grande erro do Kurumada pra mim, foi esse negócio da idade. Ele deve ter se arrependido muito. Dá pra defender muita coisa, mas a questão da idade é impossível. Não dá. Também japonês que... é uma geração diferente, não é? Como assim? Japonês com 14 anos é diferente de um garoto ocidental naquela época. Mas... Eu concordo com você, só que tanto que ele fez para o público, eu acredito que ele pensou nisso, porque o público era dessa faixa etária, o público-alvo da Shonen Jump. Era em 13, 15 anos. Só que, cara, tem coisas que acontecem na série, ele pega pesado. O Kurumada é um cara de mão pesada. Ele faz dramas pesados, faz situações tristes, tensas. O emocional, não dá para imaginar um garoto de 15 anos como o Ikki passando por tudo aquilo, sabe? Mas acho que tudo aquilo ali é... Vamos ter um background da história... Isso pode ter sido também por conta das lembranças da Segunda Guerra Mundial. Muitos tiveram esse problema, sabe? Perder a família. Sim, deles serem órfãos. Mas primeiro é o clichê do órfão, né? Também, do super-herói órfão. Mas assim, não ia rolar nem a pau um torneio sangrento daquilo na TV com um menor se pegando, né, cara? Não, realmente, quando você imagina que aquele torneio era de adolescentes. É, putz, essa é pior. Yoga dirigindo, é. Já viram uma montagem que aparece o Yoga dirigindo, de repente o Mickey, Yoga, acho que você acertou alguma coisa. Ah, não deve ter sido dado. Aí aparece o Yusuke morto e a legenda. E assim começou a ir falar pro show. Não, legal que o Ikki tá de cinto de segurança. E o Yoga não. É, o Yoga sempre é vida louca. Mas enfim, aí você chega nessa parte, finalmente, que é a parte que eu acredito que eu mais gosto, pessoalmente, que é dos Cavaleiros de Prata. Porque é quando começam os clichês da série. Você tem lá o... Então, tem a primeira luta, que aí chega o Misty com a Marin, que no mangá é bem diferente. Vai direto dos Cavaleiros Negros pra lá. Então, o Mu tá ali presente. E o Mu sai de cena. É muito legal, porque o Misty dá uma indireta, assim, pro Mu. O Mu, você é um ferreiro, né? Você não vai se meter. Porque você é o cara que conserta as armaduras, né, rapaz? Você não vai se meter aqui na briga, não, né? Ele não tem ideia que o Mu é o Cavaleiro de Ouro. Ninguém tem essa ideia. Quem leu o mangá, viu o anime, não sabia. Você achava que o Misty era... Nem Kurumada tinha essa ideia, viu? Cara, eu acho que tinha, sim. Pela forma como o Mu aparece depois, eu acho que ele já sabia que o Mu era muito mais forte do que ele parecia. Acho que quem não sabia era só a Toei, Henry. Mas é muito foda que o Misty falando pro Mu isso, no mangá, né? Você vê que você pensa, cara, que o Misty é um cara muito mais forte, né? No começo ele é o Cavaleiro de Prata, não tem outros Cavaleiros de Prata. Aí o... Então ele só é Marin, e o Mu até fala pro Kiki, quando o Kiki fala pra ele ajudar o Seiya, ele fala, não, o Seiya tem que aprender a vencer as brigas dele sozinho, né? Mas a Marin não pensava assim, né? Então, tanto que finge que mata o Seiya e enterra ele vivo. Eu adoro essa cena. Aí chega o Misty, fica sozinho no túmulo do Seiya, e você ali pensando, caralho, o que que aconteceu? Aí o Misty, Seiya, Cavaleiro de Pegasus. Acabou a brincadeira, sai já daí. E o Seiya segurando o fôlego debaixo da areia. Mas no mangá, o Mu salva o Seiya e os outros porque ele substitui o corpo do... Não, ele fez isso com o Shiryu, o Hyoga e o Shun. Ele botou os Cavaleiros Negros no lugar deles e aí o Asterion e os outros acharam que eram, eles estavam mortos. Inclusive eles matam eles, não entendem que os Cavaleiros Negros não tinham morrido. Quem mata eles são os Cavaleiros de Prata. Fora da... em off, assim, fora da tela, fora do... mangá. Aí ele explica quando o Misty tá olhando o túmulo do Seiya, que a Marin enterrou ele ali, na verdade foi uma grande farsa que o teatro que a Marin e o Mu montaram pra salvar os Cavaleiros de Bronze, que acharam que eles não iam sobreviver lutando com o de prata. Aí o Kiki pergunta, por que que o Misty tá olhando pro túmulo do Seiya e ele tá desconfiando do que você fez? Não, do que eu fiz não, mas ele desconfia do Seiya, do que a Marin fez com ele. Ou seja, ele achava que o Shiryu e os outros estavam mortos mesmo. Só o Seiya que ele percebeu que estava vivo. Eu sei, como sempre, o Seiya se fudendo. E aí? Quando você fala a ele, você se refere ao Misty, né? É, o Misty achava que os outros três estavam mortos e exatamente. O Seiya ele desconfiou. No mangá fica claro isso. Vou falar isso pro Kiki. E o cara, o Seiya apanha um bocado do Misty, mas consegue vencer. É uma das lutas mais legais, assim, que tem uma, digamos assim, aquela coisa do Kurumada, de colocar uma... Não diria moralismo, né? Mas uma lição no meio da história, né? Porque realmente faz sentido. Tem uma coisa, né? O Seiya realmente era mais fraco que o Misty. Isso é colocado desde o começo. Ele é de bronze e outro é de prata. Mas aí, o Misty não tem experiência nenhuma de combate. Ele é totalmente hedonista, um viadão, né? Ele acha... Ele fala, é só a coisa mais bonita do mundo depois de Atena. Pô, escroto. O Misty, ele confiava demais na força dele. Pô, e ele tinha uma defesa foda mesmo. Mas aí o Seiya... Aquela frase do Seiya, quando o Seiya atingiu ele a primeira vez. Depois que o Misty joga ele no mar de novo. O Misty humilhou o Seiya, né? Ele jogou ele no mar várias vezes. O Seiya levanta... Aí ele começa a... Peraí, o que é isso que eu tô sentindo? O que foi que ele fez comigo? Aí o Seiya fala, o nome disso aí é dor, gente. Caraca, eu sou seu foda. Mas como que o cara vira Cavaleiro de Prata sem sentir dor? Boa pergunta. Ah, ele devia ser tipo um prodígio, cara. Tanto porque você viu, né? Todo mundo quis vingar o cara, né? Então o cara devia ser top lá. Mas eu acho que ele... Eu acho que ele era outra coisa. Né? Também. Outra coisa lá. Tem essa teoria, mas né? Você viu que ele, tipo, ele tinha um domínio do vento, assim, fora do comum. Então ele... Eu acho que o talento dele superou, digamos assim, a técnica e o... Até, o, digamos, o treinamento. Então ele se apoiou demais no talento, no controle que ele tinha do vento e se tornou forte, né? Mas não teve tanta prática assim. É como se o cara tivesse um dom natural pra coisa, entendeu? Tem uma cena não que conseguiu gosto... aquilo na raça. Quando você puxa o nicho pro fundo do mar, começa a sair aquele sangue, que nem aí, continua. Começa a Saori tá tocando piano. Isso tem um mangá, claro. Não dá pra tocar piano no mangá. Mas tem uma... Essa cena é muito bonita, cara. E quando o nicho sai, mais uma vez eu pensei, pô, será que o Seiya morreu de novo? Depois que eu fui vendo que é impossível. Aí, a pergunta que não quer calar. O que que aconteceu embaixo da água, hein? Aquele sangue era George. Aí o bicho não, tem gente que fala, eu não sei, cara. O que eu sempre pensei foi o seguinte: o Seiya deu uma encoxada nele, levou ele pro fundo do mar e ele, tipo, não, morreu por causa do impacto. Mas tem gente que fala que ele levou ele pro mar, daí no, lá embaixo, não. E se não conseguia usar o golpe dele, e lá embaixo o Seiya deu uns meteoros. Sim. E o. Mas eu não sei, cara. Eu acho que isso é muita coisa. O Kurumada não ia conseguir bolar um negócio desse, cara. Mas o Seiya fala isso pro Bian na saga de Poseidon. Ele fala que debaixo d'água a pressão era maior, então era difícil pro bicho fazer aquela defesa. Ah, eu não acho. Eu acho que ele morreu no impacto mesmo. Pode ser também. O Kurumada não consegue, cara. Ele não é tão inteligente assim, cara, pra falar o negócio. Você questiona o Kurumada, mas enfim, aí chega... O cara levou pro fundo do mar, né? No fundo do mar, a pressão d'água não deixa o cara usar a defesa de vento e tal. Vamos continuar, porque isso não vai acabar nunca. Vamos lá, a gente tem como fosse o Asterion prender a Marinha de cabeça pra baixo, essa cena também é foda na praia, porque o Asterion pode ler mentes, aí ele descobre tudo o que aconteceu, não sei porque ele não percebeu antes. Aí, esse negócio do Asterion ler mentes também, parecia que ele era muito foda, né? Pô, o cara lê mentes. Mas aí a Marinha derrota ele rapidinho depois, é só apagar a mente, deixa a mente em branco. Mas o que mais chama a atenção é a luta do Seiya com o Moses, né? Que o Asterion tenta cantar os golpes do Seiya pra ele, né? E tem uma hora que o Seiya tá apanhando muito do Moses, essa cena é violenta pra caralho também, né? Ele dá um soco no Seiya, dá a cabeça do Seiya de cabeça pra baixo. Aí tem aquela clássica frase, vá pro inferno com a sua irmã Marinha. E aí o Seiya, nesse momento, ele nem pensa, peraí, a Marinha não poderia ser minha irmã? Porque quando eu cheguei no santuário, minha irmã poderia ter chegado lá antes de mim e já ser a Amazona de prata. Mas em vez disso, o que rola? Ele pensa, Maria, minha irmã, eu tenho que salvá-la. Aí Moses se fode, grita. E o Asterion grita, Moses, cuidado, o próximo golpe do Seiya vai ser... Ih, tarde demais, se fode. Mas quem que a Marinha derrota deles? Asterion. O Seiya derrota o Baleia? O Seiya derrota o Moses e a Marinha se solta depois que o Seiya apanha do Asterion e derrota o Asterion, porque percebe que é só uma... Ah, então o Asterion, ele tecnicamente vence o Seiya. Sim, ele venceu o Seiya, o Seiya tava todo fodido. Aí chega o Yoga, é muito engraçado essa cena, porque aí, nesse momento no anime principalmente, é muito marcante pros fãs. Chega o Yoga, tá o Seiya todo desmaiado, fudido lá no chão, tô com três cavalos de prata, o Kiki olhando, e o Yoga pergunta, Kiki, o que aconteceu? Aí, pô, Yoga, se eu for botar tudo o que aconteceu... Aí tem a mensagem da Marinha, né? Seiya, proteja a Atena. Eu me lembro que eu pensei, que caralho é a Atena? Aí o Yoga também pergunta isso, Seiya, o que é a Atena? Quem é a Atena que a Marinha quer que você proteja? Acho que aí já começa uma grande diferença do mangá pro anime, né? Foi, porque o outro, o Babel de Fogo, né, aparece ali, o Babel de Centauro, e Yoga derrota ele com um golpe só. E aí eles chegam, se reencontram e falam sobre o mangá, né? Somos filhos do velho, e o Shiryu faz uma piadinha, perdendo tanto sangue até agora, que deve ter salvado muito pouco, que era do velho. Putz. Aí eles vão falar com a Saori. Aí não tem, no mangá, no anime, tem eles se encontram de novo no Coliseu lá, e o Tatsumi fala, ah não, você é Atena, Saori, tudo, o Aeolus resgatou você quando era criança do Saga, blá blá blá. Enquanto que no mangá ela já sabe. Ela já sabe. Já, ela armou. Tanto que no mangá ela fala assim, ah, eu sou Atena e tal. Meus caras, você tá de brincadeira. Meus caras largam ela lá, cara. Eles deixam ela falando sozinha. No mangá é muito mais legal. Aí logo depois ela é sequestrada pelos corvos do Jamião nessa hora, né? Aí o Shiryu, não, temos que voltar. Aí o Shiryu fica puto e fala, droga, ela sempre vem pra cima da gente com essas conversas incríveis, essas histórias, a gente sempre cai. Primeiro era o Shiryu dá uma de Capitão América, né? Ele arranca o escudo e arremessa no corvo ali. É, muito legal essa cena, cara. Não tem isso no anime, né? Não. É. Nunca mais teve no mangá também. Ah, aí eles lutam, aí tem aquela clássica cena do Seiya com o Jamian. Esse livro das penas do Jamian vai resgatar a Saori, cada livro quebra o braço. Essa cena do eu, cara. Eu lembro que esse foi o meu episódio favorito, cara. Esse não é o Cosmo Flamejante do Amor, o nome do episódio? Não, anime é. Assim. Eu não lembro como é no mangá. Porque, cara, ele se fode muito com o braço naquela hora. Caralho. E aí tem que puxar a Saori e o Jamian do lado. Aí chega a Shida do outro lado. E aí mais um momento. Aí você vê que o Kurumada é um bom roteirista, cara. Porque você pensa, agora vai chegar um vai chegar um Ikki ou um Yoga, ou o Shiryu, e vai resgatar eles, que é normal. Em vez disso, você olha pra Saori e fala, ah, Saori, você quer confiar em mim? É confio, então vou pular. Mas eu acho que foi aí que o Hever se apaixonou pela Saori, não foi não, Hever? Pô, ela tava linda nesse episódio, é o Cosmo Flamejante do Amor, cara. Você queria estar lá se fudendo? Ah, eu queria, cara. Até falei pra minha namorada pintar o cabelo de roxo, cara. Você queria mergulhar na montanha de cabeça. Aliás, a pergunta, como é que a Saori ficou inteira, né? Ela caiu num campinho de flores, você caiu na pedra. Lembra disso? Ela é Atena, por isso que ela se aguentou. Aí quando tem a primeira cena de beijo da série, única, né? Que ninguém beija ninguém nesse desenho. Chega a China e dá uma de pata foda. Aí tem todo aquele lance do Yomi e o Shiryu com aqueles dois lá, que o Ink chega e acerta os dois. E tem aquela cena foda do Ink, né? Se você passar por essa linha, você morre. Uma das melhores cenas do Ink, cara. Eu acho um pouco disso. No anime, eles estendem essa cena, né? Fazem a China lutar contra o Yoga e o Shun, e a China dá um pau neles, não dá? Não, o Yoga bate na China, ela foge. Aí depois que chega. Ah, sim, mas ela dá um trabalho desgraçado, né? Ela dá trabalho pro Shun, mas o Yoga afasta ela com o trovão, né? Faz sentido, né? Porque ela é de prata, né? Ela não podia ser derrotada tão facilmente. Ela já era mestre, né? E os caras, quando os caras eram pivete. Tanto que, teoricamente, precisou do Shun e do Yoga pra derrotar ela. Vou dizer que eu falei até esse nosso beijo triculado, foi surpreendente, porque essa fase tem isso de gozar. Toda hora apareceu alguém, do nada, assim. Então, tipo, a China tava no grupo com o Jamian. Aí eles afastam a China, chegam os dois lá, que eu sempre esqueço o nome daqueles dois, do Boomerang e o da Corrente, que o Ikki luta. E o que o Ikki fez com aquele cara do Boomerang, aquele, foi um dos melhores golpes fantasma dele. É o Capela, né? É o Capela. Dante Capela, os dois. Aí ele faz achar que o cara perdeu as mãos. Eu lembro que numa rádio evangélica, os caras comentaram isso na época. Foi polêmico isso aqui. Acho que é uma rádio da Universal, daqui da região. Sendo que ele não perde as mãos de verdade, ele só acha que perdeu. Mas no final o disco corta a cabeça dele. Pô, mas aí ele morre direto. E legal dessa cena também, se você cruzar essa linha você morre, é porque o cara tenta acertar o Ikki, aí o Ikki joga o C pra cima, acerta o cara e pega o C de volta. O C tá tudo fodido. Aí ele joga de novo o... Tinha isso na abertura da série, o cara jogando, acho que era do Yoga, aquela corrente. Só que aí quando o Ikki pega... O Ikki segura, né, e fala, você não vai funcionar comigo essa merda. Aí o cara começa a puxar o Ikki pra aquele lado e fala, você falou que se eu atravessasse essa linha você morreu. Agora eu digo a mesma coisa, Fênix, se você passar pra cá você morre. Aí ele usa o golpe fantasma dos dois e pode pros dois. Sendo que quem finaliza um deles é o Shun no final, lá. Outra corrente. Mas aí tem outro lance, né? Porque no anime já tinha passado a luta com algo de Perseu na ilha. E daí não existe essa parte da ilha no mangá e já é direto o Perseu. O Perseu vê o Ikki ali. O Ikki vai lutar com o Perseu. Ele fala até, você é o mais forte deles. Rock, então, lembra? Essa parte a gente tava discutindo outro dia. Ah, eu lembro, sim. Como é diferente. Acho que o que eu acho que é legal no anime, essa participação do Perseu, é que introduz ele antes, né? Com aqueles caras tentando fugir do santuário. É muito legal aquilo, cara. Que ele transforma eles em pedra com os cuidados. Aí olha, manda dica pros caras, né? Ainda. É, eu só acho ruim no mangá, tipo, ele deixar o Ikki fugir, né? Porque o Yoga manda o Ikki consertar o braço lá no vulcão. Não faz sentido pra mim aqui. E o Ikki derrotaria o cara, na boa. Ou não, né? Se ele não visse antes, ele podia virar pedra também. Aí isso aí ia ser estranho, né? Porque se já tava com o braço fudido, congelado, imagina se ele virasse pedra. Eu não sei se tem um efeito duplo. Mas enfim. Aí tem uma que é conhecida por algumas pessoas como a cena mais marcante de Cavaleiros pra alguns, que é o Shiryu, quando vê que não pode vencer o Perseu de nenhuma forma sem virar pedra, pra os outros voltarem ao normal, fura os olhos e acerta o Coreano Dragão cego pra não virar pedra e matar o Perseu. E é muito bacana a expressão do Perseu quando tá morrendo, dorme, e Perseu, né, falando, cara, eu não acredito que ele fez isso, ninguém nunca pensou nisso. Não, mas ele fica espantado com isso. Que homem ele é? Que tipo de homem esse cavaleiro é? O Shiryu pra fazer uma coisa dessa? As pessoas ficaram chocadas, né, as crianças. Todo mundo falava disso na escola. Mas eu não tinha reparado, cara, o que o Shiryu tinha feito. Eu também. Fui ver na segunda reprise que eu saquei mesmo. Eu demorei pra entender. Sério que vocês não entenderam que ele se cegou, cara? Não, eu sabia que ele tava cego, mas eu não tava entendendo como é que ele tinha furado os próprios olhos. Ele é muito pesado. Ele tinha outro olho, né? Furou os olhos. Não, eu fui sacar quando ele foi pro hospital só mesmo. Você lembra disso, Lu? Eu lembro dessa época, lembro disso sim. Eu lembro quando ele se cegou pra não ver a Medusa, não é isso? Isso. Eu lembro dessa época, foi bem maneiro, eu achei. É mitologia, e se baseando na mitologia. Não pude olhar pra Medusa, aí teve que matá-la de maneira cega, né? Mas foda essa parte mitológica. Não sei se vocês concordam, mas é. Concordo totalmente. Sim, sim. Como que ele derrota a Medusa na mitologia? É. Ele chega a citar o Perseu. Ele tenta imitar o Perseu. O Perseu matou a Medusa olhando o reflexo do espelho. Aí ele dá uma lixadinha no escudo do dragão pra ver o reflexo. Só que não funciona. Ele cita o Perseu. Ele tenta vendar os olhos, aí o alvo transforma o braço dele em pedra. Aí vê que nada funciona, então foda-se. Cara, mas pensando bem, esse cara era muito poderoso, né? O Rick fala que ele era mais poderoso que o Dante e o Cabelo. O cosmo dele é maior. E o Misty também. Eu acho que o Misty era realmente mais forte do que muita gente, muitos fãs falam depois. Porque ele é muito citado pelos outros. Tipo, sempre que encontra o Sei, o Cavaleiro vai falar: peraí, você é o cara que derrotou o Myst? Então algum poder, tipo, é aquilo, né? Ele nunca foi tocado. E ninguém sabe contra quantos ele lutou. Ele e o Albo tem aquela coisa de serem quase meio que no pedestal. Os golpes dele, eles eram muito apelões nos golpes, vamos dizer assim. Sim, sim. E tem outra, né? Esse negócio do Myst, eu lembrei que na saga de Hades tem um cavaleiro parecido com o Myst, que é o Mio de Papillon. Que é mandado logo no começo, pro santuário. Eles falam que o Mio era um dos mais poderosos dos espectros. Só que ele era um personagem assim, meio chum, né? Meio andrógeno. Então, muitas fãs acham que era mais fraco por ser andrógeno. E, na verdade, talvez fosse mais forte. São bem diferentes, você montou muito mais. É. Aí, bom, aí tem essa parte do Shiryu ficando cego. No hospital, no anime, tem aquela cena do Seiya correndo contra a imagem do Shiryu falando: ah, o Shiryu, que foi dramático, né? Aí tem toda uma... Aí começa um monte de figas de novo... O Ikki vai pra Ilha da Rainha da Morte, eles vão atrás dele, a Saori resgata todo mundo. Tem os Cavaleiros de Aço, o que mais? O Seiya vai atrás da Água da Vida, lembra disso? Lembro, ele enfrenta um Cavaleiro Tarântula, alguma coisa assim, né? Ah, que lindo Tarântula. Até que era bacaninha a luta, mas é muito filler, cara. O Oco aparece também. O Oco com o Shiryu lá, é, fazia sentido. Opa. E aí tem um erro, hein? Tem um erro nessa parte do Oco, porque aí o Oco tá na floresta, depois dele desafiar o Shiryu, e o Mestre Ancião vai lá conversar com ele. E não podia ter feito isso, não. Ele tinha que ficar sentado ali na pedrinha dele, observando a Torre do Hades. Já pensou se os espectros fugissem nessa hora? O Lost Canvas, ele sai de lá também, cara. Ah, sai? Ah, não pode ser, cara. A Lost Canvas, ele é jovem ainda, pô. Ele sai... Não, mas no Lost Canvas Gaiden, que se passa... Seria histórias de cada Cavaleiro de Ouro. Se passa, no caso do Doku, se passa um pouco depois da batalha contra o Hades. Ele sai pra dar um rolê lá, pra resolver um problema. Ele deixou aqui um alarme ali, caso os espectros... Ah, acho que ele sabia que os caras não iam voltar tão rápido, né? Era uma dessas que o faraó fugiu e foi parar no inferno pra sacanear o filme. Mas o Libra, o Doku, tem muito esse problema com os pupilos dele com a Toei. Porque tem o Oko, no CDZ Ômega tem o Genbu também, que é um outro discípulo que treinou junto com o Shiryu. Vamos adiantando então a saga clássica. Dá pra pular os filhos até chegar no que interessa, né? Os Cavaleiros de Ouro já aparecem, que não tinham aparecido ainda. Tá o, tipo, no mangá, o navio da Mãe de Yoga já funda de direto, né? Aí aparece o mestre dele mandando ele pro santuário. Aí dá pra entender que seria o Campos. O Saga, disfarçado de Shion, encontra o Nilo e aparece o Aiolia. Até então o Aiolia era só um carinha vagabundo lá do santuário que a gente achava que ele comia marim. Aí você descobre que era o irmão do Aionos, o traidor, dono da Madre do Sagitário, Cavaleiro de Leão. Aí ele manda ele matar o Seiya. Aí e o Máscara da Morte vai atrás do Shiryu. O Máscara da Morte e o Mestre Ancião tem uma discussão muito foda, um dos melhores diálogos da série, né? Mestre Ancião, o senhor traiu o santuário e vai pagar por isso. Eu traí. O Ares, quem mandou você vir aqui se livrar de mim, é quem pretende matar a Atena e dominar o santuário. O traidor é ele. E daí, mestre ancião? E daí? Pensei que os cavaleiros que juraram lealdade ao mestre não soubessem da sua trama maligna. Mas você sabe muito bem que Ares é uma pessoa cruel e, contudo, continua fiel a ele. Por favor, as definições de justiça mudam com o passar do tempo. Isso é uma coisa que a história já provou. O que Ares pretende fazer agora pode ser diabólico. Mas vencendo, ele será o justo. Ou seja, mestre, o errado pode se tornar o certo. Se o senhor perder, o injusto passa a ser o senhor. Está entendendo, mestre ancião? Seu tolo. O que disse? A injustiça nunca se torna justiça. A própria história humana que prova que isso é verdade. Os impérios que possuíam exércitos poderosos foram derrotados e sumiram do fluxo da história. Esse é o destino das forças do mal. O mal nunca deixará de ser o que é. E o bem é uma coisa que não muda, por mais que o tempo passe. Ninguém pode alterar essa verdade nesta grande correnteza da vida. É, muito legal esse diálogo. Aí chega um... É muito foda, cara, porque aí no meio da briga o Shiryu tenta intervir, né, pare pra ele. Aí chega o Mu, né, aí você vê, caralho, o Ferreiro era o Cavaleiro de Ouro. É muito... Aí começa todo mundo que você não sabia, começa a se revelar Cavaleiro de Ouro, né, o Mestre Ancião, o Mu, o Aiolia. Era muito maneiro essa parte da série. Ali nessa parte é interessante que, cara, o Máscara da Morte ia morrer ali naquela luta. Porque o Mestre Ancião tava só testando o Shiryu naquela hora, né? você vê que ele não tinha a menor chance. Dois cavaleiros de ouro, um de bronze contra ele. Sendo que o de bronze até derrota ele depois. Mas o Aioria já deu trabalho, né? Mesmo assim, o que é mais legal naquela parte do Aioria pra mim é a China, na verdade. É quando você finalmente descobre... E você vê que tem mais um furo do anime dos Pilas, né? Porque a China tenta lutar com o Seiya, e o Seiya tá bem mais forte. Agora ele fica só desviando dela. Nas outras vezes, nos outros Pilas, ele luta com ela pra valer, mete a porrada nela. Nesse aí ele desvia dela e fala, China, eu já te falei, não vou bater numa mulher. Tipo, estragaram toda a ideia do Kurumada pra relação deles. Que é que no anime, logo depois dos Cavaleiros Negros, ele encontra a China, né? Que ele vai pro santuário, daí ele tem uma luta rápida com ela lá. E na ilha com algo de Perseu também, ele quase mata ela. Tipo, e no mangá, na história original, fica claro, ele não bate nela de jeito nenhum. Tanto que nessa hora ela fica louca de raiva com isso, ela quer que ele lute com ela, ela quer ter um motivo pra lutar com ele, porque ou ela revela, né? Ou eu mato você, ou eu amo você. Mas aí, como ela já é vilã, né? Tem todo mundo... Cara, ela, psicologicamente, era uma personagem tão bem definida, né? Tão complexa, que pra muita gente ela foi a personagem feminina mais importante. Achava ela melhor que a Saori. Isso até prejudica a série um pouco. É que a Saori, que incomoda um pouco na Atena da Saori, ela sempre queria se sacrificar. Ela, acho que ela, em vez de ela melhorar a situação, ela acaba piorando a situação. Ela se entregando, assim, pros inimigos, né? Por isso que a China é muito mais interessante. E também pra essa relação dela de amor e ódio, né? Tanto que aí chega... Ela é tipo... A Saori é tipo aquele chefe que fala que vai te ajudar, daí piora mais a situação, daí você tem que correr pra resolver o B.O. É o caso, mas eu acho a Sasha muito mais interessante. Ela não deixa de ser capturada. Eu acho isso uma falha da Sasha do Lost Camp. É, a Saori, nesse caso, ela é muito dada pros inimigos. É, hoje é só o que eu digo. É. Aí chega... Vamos direto pras 12 casas, então. Aí tem essa coisa, o Aioria descobre que a Saori é a Atena, o método do Aioria é maravilhoso, né? Eu vou meter a porrada. Se você for Atena mesmo, você vai ser robô. Não, e pior é que o cara nem pensa, cara. Isso eu só me toquei depois, que um colega meu falou. Tudo bem, podia ser uma farsante, mas o cara nem pensa que era uma pessoa normal que ia morrer, cara. É. Aí o Seiya pega um golpe dele com a judia do Aioria, né? E mete a porrada nele. Mas é legal que quando o Seiya veste a primeira vez a armadura de Sagitário e detona aqueles pratinhos, aquele calor de prato. Cara, aquele foi o momento das crianças, né? Meu Deus! Ele vestiu a armadura de Sagitário. Finalmente, tipo, crianças estavam esperando por isso desde o capítulo 10, 15, sei lá. E então, aí ele tira logo a armadura, eles vão pro santuário, tem aí o chumbo. Não, mas assim, desculpa, o Leão já chegou fazendo um show off, né? Quando a China tava ali no bosque correndo com o Seiya, assim. Tipo, até a gravidade pareceu que deu uma diminuída, assim. Começou a aparecer umas energias amarelas e tal. Não, com o dedo, cara, ele derruba metade do bosque. É, e a luta, toda essa luta do Seiya com essas pratinhas, né? Pô, tinha o Cavaleiro de Hércules lá, cara, foi derrotar tão facinho. Mas toda essa luta aí, toda essa luta com essas pratinhas... É quando o Seiya veste a luta de Sagitário a primeira vez, quando a China ataca ele no hospital. É. Muito boa. E toda essa luta dele com os pratas e com o Sagitário, eu acho até melhor do que a luta que ele teve com o Leão depois, nas 12K. É, aquela ali, ele se enrolou pra terminar aquela situação, né? Mas enfim, voltando então. Aí, antes deles ir, ainda tem o Shun contra a amiga dele, né? Que a gente não sabe se é amiga, se é... Não sei. Porque muita gente diz que o Shun é gay, né? Mas aí dá a entender que aquele é um par romântico dele. Como é o nome da menina lá? Juni, de Camaleão. Ela fala, a ilha de Andrômeda, onde você foi treinado, foi destruída. O nosso mestre foi destruído. É outro erro da Toy, né? Porque fala, quem matou o mestre dele foi o Miro de Escorpião. Você deve que foi o Afrodite de Peixe do Magar. A gente tem que fazer outra gambiarra no roteiro pra dizer que o Afrodite foi ajudar o Miro porque o cavaleiro do mestre do Shun era muito forte. É, o Miro usa um golpe que nem existe, né? É. Ele fica com uma perna só, tipo garça, e tipo invoca um cosmo ali que é tipo uma chuva. Uma ave fênix. É, uma ave fênix. Aí eles vão pro santuário lá, finalmente os cavaleiros de aço são jogados no mar no meio do caminho. Na escola, nessa época, falava que eles tinham pagado pau. Quê? Eu e meus amigos lá, em 1995, falavam assim, os Cavaleiros de Aço são os bosta, eles pagaram pau. É, eles depois reaparecem, eles só reaparecem depois no Ômega. Um jeito, é que eles não pensaram na época, mas um jeito que podia ter feito assim o cara destruir a ilha de Andrômeda, mas sem apelar pra uma ave fênix genérica, assim, cara. Por exemplo, teoricamente os caras chegam na velocidade da luz, o cara nem precisava, tipo, chega uns 25% da velocidade da luz atravessando a ilha, afunda a ilha, cara. É desanimado. animado, vamos lá. Vamos pra saga das duas caras, só que tá muito demorado. Tudo bem, eles chegam aí, aí encontra o Shiryu que tá cego lá, mas decide também, até porque ele quer lutar com o Máscara da Morte e tudo mais. Só eles vão, e de cara só ele toma uma flechada do trilho do Sagitário. É porque ela é, porque o que eu falei, porque ela é idiota, né? Porque ela manda uma carta pro mestre falando que estão indo lá. Pois é. Aí você fica, aí eu achei muito anticlimático isso, cara, porque eu achava que finalmente ela ia ter uma função lá como Athena, e no final ela fica fora de combate mais de 30 episódios. Não, fora que ela, acho que ela esperava que o cara ia pôr uma mesinha e os dois tabachar lá, discutindo. É, né? Na verdade, o Saga foi muito burro. Se ele tivesse ido logo na primeira casa, antes do Buu enfrentar eles, ele tinha matado todo mundo, que ninguém conhecia o sétimo sentido. Verdade. Mandava todo mundo pra outra dimensão. A Saori não pode matar a Saori porque ele é uma deusa. Manda pra outra dimensão, mata o resto e pronto. Mas peraí, desculpa, talvez adiante um pouco. Mas uma coisa que eu queria comentar agora com o Hanver também. O Shun já tinha o sétimo sentido? Alguns fãs dizem que sim, né? Porque ele quebrou a armadura do mestre dele de prata, tipo, e ele não. Ele só luta pra valer com Afrodite na última casa do Zodíaco, né? Então, ele não teve uma evolução assim de poder, ele já tinha o poder, alguns fãs dizem isso. Ah, então o Saga ia acabar apanhando. Não, acho não. O negócio é que o Shun tem essa questão de não querer lutar, então a gente nunca sabe realmente qual é dele. Só, agora o Next Dimension ele tá apanhando tanto que eu tô começando a achar que ele não esconde o jogo, não, ele é fraco mesmo. O Kurumada decidiu, não, o Shun realmente é fraco. Porque, cara, ele tá apanhando muito no Next Dimension. É que no Next Dimension eles esqueceram que é sétimo sentido. Cara, não, ele tá apanhando de gente que não é pra ele apanhar, cara. Ele tá muito tosco. Sim. Mas aí você chega lá, aí tem o negócio do relógio de fogo, das 12 casas. Aí você entende, ah, por isso que é Cavaleiros do Zodíaco. Tem uma casa, é um cavaleiro de ouro, cada um signo do Zodíaco, são os mais fortes, aí tem o relógio de... No avião, né, Corto, a Saori já dá a letra, que é o Gêmeos, o cara mal, né, duas caras, fala uma coisa assim. Ó, os gemianos são duas caras. Sim, ela já fala que o cavaleiro de Gêmeos tinha um mistério. Eles não teve tempo de pensar nisso, né, eles já vão, é 12 horas pra pegar o mestre e trazer ele aqui. Ninguém pensou que 12 horas pra subir a escada, quanto tempo ele levaria pra descer? Mas o... Tipo, a não ser que o... E se o Uto se teletransportava, né? Por que que não foi direto? Mas aí, enfim, tem tanta coisa aí. Isso é uma incógnita, dá a entender. Eu sempre entendi que tem uma barreira lá, né? No santuário. O Cassius desconhece, né? Não, então, isso é uma barreira. O Cassius no, também no Lost Canvas, o Tema, ele pula lá as barreiras lá também e vai lá no quarto da Athena, praticamente, Stark. Não, no anime tem uma cena no final, já que a China fala pra Marinho, o Peter conhece o segredo das 12 casas. Aí ela passa pelas casas e chega onde você tá com o Kaledo, com o Jardim da Afrodite. Na primeira casa, é o Mu, ele não luta com eles, só joga o Shiryu longe e fala que do sétimo sentido. Aí é bacana a explicação do sétimo sentido também, né? Porque é uma coisa além do cosmo. É o total domínio do cosmo, né? É, o Nirvana, né? Aí eles falam, mas é legal isso, porque você tem cinco sentidos, mas o sexto que é a intuição, o sétimo é o cosmo pleno, né? Você lembra disso, Henry? Lembro, no mangá foi quando eles vão nas 12 casas e no... Não, o contrário. É a mesma coisa. No anime é quando eles vão nas 12 casas e no mangá é um pouco antes da luta do Seiya com a Iolia, ali não, que o Seiya veste a armadura de ouro. Explica, quando o Mu tá consertando as armaduras dele antes de começarem a saga das 12 casas... Eles... Sim, mas no mangá é quando o Seiya vai lutar com o leão, que ele veste a armadura. Que é explicado isso, uma explicação rápida. Ah, é? Não lembrava disso, não. Mas... Eu sei que é porque eu lembrava que o Mu falava isso e falava, vocês têm que atingir o sétimo sentido, porque cada um dos caras que estão aqui tem o sétimo sentido. É por isso que eles são os cavaleiros de ouro. Sim, é que é engraçado. Tipo, são os cinco sentidos, mais a intuição, que seria o sexto, né? Tanto que o Shaka, quando tá arrancando os sentidos, ele propõe arrancar o sexto sentido do Ikki, né? Daí ele é interrompido, né? Que seria a intuição. Ele arranca o sexto sentido do Ikki. Arranca? Arranca. Eu lembro, ele arrancava só o cinco mesmo. Ele chega a arrancar o sexto, ele fala, pô, você ainda tem o cérebro, alguma coisa assim, aí o seu sexto sentido. Daí o sétimo é esse, é o sétimo, não nem o Kurumada inteiro, acho que ele bebeu o saquê mais estragado do mundo lá. Na verdade, você lembra que quando chega no Shaka, tem uma explicação meio budista pra isso, o ponto de vista do Shaka, como ele diz que é a reencarnação de Buda, tem uma explicação meio budista pra coisa dos sentidos. O sétimo sentido, agora não vou lembrar, mas tem um tanto... Mas é isso, o sétimo sentido é isso, uma percepção maior de tudo que te envolve e você consegue tribular mais seu cosmo. Sim, tanto que outro Hades, ele diz que o oitavo sentido é o araya-shiki. O araya-shiki é uma coisa do budismo. É. Ou seja, ele se baseou no budismo pra ver essa parada aí, só que misturou com mitologia grega. Mas então vamos adiantando lá. Aldebaran, casa de touro. O Aldebaran luta com o Seiya. O que eu mais me lembro é que ele bateu em todo mundo e o Seiya cortou o chifre dele, mas tinha aquela coisa legal dele lembrar do treinamento da Marinha. da espada, né? Que a espada é mais forte quando você tira ela a primeira vez. E é por isso que ele tinha que tirar o Aldebaran daquela postura dele. Que é um princípio do Bushido, se não me engano. É mesmo? A espada atacada é uma espada morta. É, no Samurai X também tem isso. Acho legal essa cena, porque acho que quando eles entram na casa de touro, eles batem numa parede, né? Aí é o Aldebaran lá, né? Aliás, ele é brasileiro, hein? E não desiste. Brasileiro? E tem outro clichê aí, né? Que o Seiya sempre pega o gigante. Desde o Cassius, ele sempre pega o gigante. Mas o Aldebaran acabou se revelando mais tarde um cara mais fraco, realmente, assim, comparado com os outros. Não tão fraco, digamos assim, quanto o Afrodite, mas... Ah, mas é que os inimigos que ele pegou foi tudo sacanagem, né, cara? É verdade. O Aldebaran se revela um cara muito gente boa, deixando eles passarem, né, depois. É, brasileiro, sangue bom. Então a casa de gêmeos é o labirinto, aquela papagaiada que o Saga fez, né, duas casas, dois labirintos. O cara virou mestre e construiu duas casas. O Yoga se fudeu bonito. Aí, fora que controlava a armadura com o Wi-Fi, né? Se alguém tinha dúvida que o mestre era o cavaleiro de gêmeos, não tinha mais, né? Ah, não tinha. Mais óbvio que possível, né? O que é mais legal é quando o Shiryu e o Seiya passam porque o Shiryu tava cego. Isso é muito maneiro. Aí, tipo, aquela coisa dos sentidos, né? A intuição dele tava forte, viu que era uma ilusão. Aí ele conseguiu passar junto com a força do Seiya. Já o Yoga... Ah, o Seiya cagou ali, hein, cara? O Seiya cagou. É, ele foi tentar ir pra cima dele, porra. Já o Yoga foi muito idiota, não acreditou no Shun, a corrente avisando o Shun, e o Yoga dizendo, ele tá bem aqui na nossa frente, Shun, não, mas a corrente tá dizendo que não tá. Aí quando ele ataca eles, né, aí não dá tempo de escapar da ilusão, que ele manda o Cosmo através da outra dimensão, e o Yoga se fode, né. Mas o que é legal nessa cena, eu achei que o Yoga se fudeu bonito mesmo, porque ele se perde na outra dimensão, você não tinha noção do poder do Saga ali. Aí o Shun faz aquele negócio muito maneiro de jogar a corrente por dentro da máscara da armadura de gêmeos e acertar o Saga lá da... No final das duas casas. É, mas só porque o Ikki atrapalhou o Saga, né? A primeira vez, sim. A segunda, o Shin fez sozinho. O segundo, que ele acerta no Saga, ele desperta o sétimo sentido. É verdade. Como se ele tinha despertado o poder maior. Mas o que eu acho muito legal, né, é quando o Shin faz isso, você pensa assim, cara, ele conseguiu um atalho pro final das duas casas. Tipo, se tivesse feito isso, dava pra chegar lá rapidinho. E mais um jeito de pular as 12 casas, a outra dimensão do Saga. Mas pensa assim, Curto, se os caras pulam as 12 casas, quando eles vão chegar lá no Grande Mestre, vai estar os 12 cavaleiros lá. Vai enfrentar de uma vez, é melhor derrotar um por um. Shiryu versus Máscara da Morte na Casa de Câncer, alguém quer falar? Muito louco essa luta, velho. Porque ela muda de cenário, vai pro Yomotsu lá, daí fica pesado. Não, e quando o Máscara da Morte é atormentado pela Shunrei, rezando pelo Shiryu, aí ele joga ela na cachoeira de longe, né, no golpe dele, e o Shiryu fica doidão. Fala, você acertou o que é mais precioso pra mim, que vai ser a minha porrada, Máscara da Morte. Caraca, Máscara da Morte desapega muito. No mangá tem uma leve diferença aí, que a primeira vez quando o Shiryu vai pro Yomotsu lá, a Athena aparece lá, a Athena não tá zumbizão não, indo pra cair no morro lá. Ela aparece e fala, não, Shiryu, volta lá, faz um paranauê e ele volta. A Saori salva a vida deles várias vezes, falam que é um inútil, mas ela várias vezes interfere na luta em favor deles. E salva eles. No caso, ela salvou o Shiryu aí, e aí ele acabou voltando de novo lá e teve que resolver sozinho. Uma coisa que vocês, tipo, nunca pararam ele pra pensar. Ele vê a Saori, ele vê o Yoga também, lembra? Porque é verdade, tem a luta de Libra antes. Uhum. O Yoga, o Shun acaba com a ilusão da Casa de Gêmeos e fala, o que será que aconteceu com o Yoga? O Yoga cai em Libra e tá o Camus lá, aí tem todo aquele... Mas tipo, não, mas é aí que já aparece o Camus antes. Sim, da... que quando o Shiryu vai pro Yomotsu, ele vê o Yoga. Ah, é verdade, é verdade. Aí o Camus... Mas... Aí que no anime o Camus derruba o navio da mãe dele no fundo do mar, onde o Yoga não tinha força pra alcançar. Ele só vai alcançar essa força no final da saga de Poseidon, pra ele já não quer mais por causa do Isaac. E o Camus começa a falar com ele, você tem que acabar a lembrança da sua mãe pra ser um guerreiro, senão você vai sofrer, vão te matar. Aí tem aquela situação, né? Não consigo. Aí o Camus, cara, é uma cena tão complexa emocionalmente, né? Ele tranca o Yoga num caixão de gelo pra proteger ele. Ao mesmo tempo, é bizarro, porque o Camus acaba fazendo a mesma coisa que acusou ele de fazer, né? Tanto que ele chora por ter que fazer isso. Mas é legal a motivação dele. Ele tenta fazer o Yoga despertar o sétimo sentido pro Yoga conseguir enfrentar os caras de igual pra igual. O Yoga não consegue, porque não consegue renegar o sentimento. É o que eu não falo. Então é melhor que eu acabe com você do que você seja humilhado pelos outros, cara. Isso é tão edipiano, né? Ele tem que matar um cara que é como um pai pra ele pra poder esquecer a mãe. É muito bizarro. Ele não consegue porque ele é apaixonado pela mãe. Eu sabia, é muito bizarro. E o que eu acho mais legal é o que não é contado pelo Kurumada. É o que eu falo. Ele é um bom roteirista. Porque o tempo todo você fica do lado do Yoga. Você simpatiza com a situação dele. o Kano fala pra ele, cavaleiros devem lutar por Atena e não por motivos pessoais. Como se o Seiya, a mãe da Saori, não fosse motivo pessoal, mas tudo bem. Aí o Hyoga, não, eu não consigo esquecer minha mãe. Ele não tá fazendo, aparentemente, ele não tá fazendo nada demais. Ele tá velando o túmulo da mãe dele, não é? Mas aí você acha que, eu achava quando eu era criança, pô, o Kano é meio tirânico, né? Não tem por que ele impedir. O que vai mudar na vida dele, ele ir naquele navio ou não? Aí o Kurumada criou toda uma trama que explica, né? O que o Hyoga realmente fez uma coisa terrível por causa do amor pela mãe dele, foi a história do Isaac. Isso é revelado bem depois. Aí quando eu vi essa história, eu pensei, cara, o Camus tinha razão. Ele não tava sendo um tirano, ele tava sendo sensato, na verdade. É bem legal isso. É, porque ele quase perdeu a vida uma vez, porque ia perder de novo por causa disso. Não, ele comprometeu a vida de outra pessoa. Pior ainda, que conta tudo que é um cavaleiro de Atena, né? A não ser o Máscara da Morte. Vocês que jogam RPG, num RPG o Camus seria um elemento neutro, né? O Hyoga fala pra ele os lances do mestre, ele é, beleza, e daí? O que isso muda entre nós? E é da hora que ele dá umas bicas no Hyoga, né? Não, você tem que esquecer sua mãe. Vocês não acharam isso? E o traço, né, dessa luta, o traço da armadura do Camus tá muito bonito nessa luta aí, cara. Nessa primeira tá, na outra não acho. Vocês não acharam estranho o Máscara da Morte ter um monte de cabeça e feito toda a casa dele? Ninguém achar isso de mau gosto. Eu acho que vai ter mestre, né? É, e até porque o Máscara da Morte, Afrodite e o Shura no mangá são tudo parceiro do Saga, né? O Shura nunca fica claro, depende de cada mangá. Cada versão o Shura é uma coisa diferente. Não, no mangá oficial o Shura sabia que o Saga era ruim, escolheu ficar do lado dele. Aí no episódio G tem uma parada que ele foi atingido pelo Sabe Satã. Cada hora. Sabe Satã não, isso aí não é caminhada. É que o episódio G. Sabe Satã não é caminhada, é verdade. Ele tenta consertar as coisas, ele tenta consertar as incoerências do anime. Como é que é o nome do golpe? Satã Imperial. Só tem Imperial, não tem nada a ver com o Shadow Moon. Vocês já pararam pra pensar uma coisa estranha? Tipo, quando o Máscara da Morte usa o golpe lá no Shiryu, em qualquer um, teoricamente, manda a alma do cara pro Yomotsu, né? Mas daí vai a armadura também, cara. Como que vai? Bom, a armadura é um ser vivo também. Ela morre junto. É, não sei que você parta desse princípio, né? É. Tá complicando muito, tá bom? É, porque... Melhor não pensar muito nisso. É. Tanto que é mais estranho ainda, né? Porque o Máscara da Morte foi lá. Quando o Shiryu derrota ele no Yomotsu, o Shiryu volta em forma de alma. O corpo pra... É isso. É. Isso, é bizarro, né? Ele vai de corpo e alma. É. E outra cena legal é que depois de tomar aquelas porradas do Shiryu, ele reage, né? Porque afinal ele ainda tem o sétimo sentido. E aí aparece todos os difuntos pulam em cima do Máscara da Morte pra ajudar o Shiryu. Muito legal. É interessante que deixa bem claro, né, que por esse lance dele atravessar o Yomotsu, assim, ele consegue fazer o teletransporte, né? Que ele cruza dimensões. Faz um noturno. Todo mundo pula na regra desse cara. Agora a questão é: como pode a armadura de câncer abandonar a Máscara da Morte e a de Gêmeos não abandonar o Saga, nem a de Peixes. A Afrodite? Dá pra entender. Me inventaram no anime aquela cena final que não tem da armadura de gêmeos abandonando o Saga. Pra tentar dar uma coerência. Enfim. Né? É que assim, você pode entender que o Saga é tão forte que ele consegue domar a armadura, né? E também ele tinha bipolaridade, né? Acho que dava uma segurada nisso. Vamos lá, então. Shiryu derrota o Máscara da Morte, alcança o sétimo sentido, depois apanha pro Cassius. Alguém me explica isso. Eu acho que só no anime que ele apanha. É, isso não existe no mangá. É, mas o Cassius daí. No mangá não existe. É que ele segurou o Shun e o Shiryu e não mostraram como, né? Só se tinha uma armadilha ali, outra dimensão. Mas o mangá, ele é inteligente. O mangá, ele não mostra a cena. Ele só deixa você imaginando como que foi. Olha, você acabou de chamar o Kurumada de inteligente. É, é foda. E aí, Seiya, e aí, olha, né? Eu fiquei meio decepcionado com essa luta, porque... Nossa. Foi meio que... No anime, essa luta é muito chata. Os caras ficam repetindo os frames, cara. É, verdade. Deu meio tempo ali. Tanto que no mangá é um pouquinho melhor, porque é mais curta, né? Uhum. Bem mais curta essa luta. Sim, aí chega o Cassius, chega e conta que o Satã Imperial dominou o Saga, do Saga. Estranho é que o Shaka vê o Saga acertando o Aioli controlando a mente dele e continua achando que ele é o mestre, super legal. Então, né? Um cara com um golpe chamado Satã Imperial. E o Shaka era tão filho da puta, quando o Aioli foi falar, não, a verdadeira Atena é essa hora, você que lá, e o Shaka com medo, Aioli. Aí você acha que ele tá refletido, respira fundo e fala, pronto, Aioli, eliminei todas as minhas dúvidas, não vou mais lamentar a sua morte. Que filho da puta. Mas o Ikki questiona o Shaka sobre isso, né? Aí o Shaka fica meio putinho, né? O Ikki é o único que consegue fazer o Shaka duvidar, né? Quando a gente for pra casa de Virgem, eu dou uma explicação mais ou menos sobre isso, daí... Tô querendo ouvir, então. Ah, então o Seiya quebrou a perna contra o Aioli. Ainda consegue acertar aquele golpe no Aioli no final, né? Você fica na dúvida, será que ele venceria o Aioli? O Aioli mataria ele, se não fosse o Cassius? Mas o que é aquela coisa, por um lado, ele, mais uma vez, ele quis sair da luta e botar um drama. Mesmo que não se encaixassem tão bem ali. Mas, cara, vamos dizer a verdade, né? A solução do Cassius morrer, porque... ele amava a China e a China amava o Seiya, foi muito surpreendente, né? Foi algo que ninguém esperava. Foi uma boa ideia. E outra coisa que o mangá pegou leve em relação ao anime, porque o Cassius, ele apoia pro Seiya, não tinha a menor chance com a Iori. Não tinha a menor chance. No mangá, quando o Ione vai segurar o golpe do Cassius. No anime eles dão uma... Parece até que o Cassius bate nele, não. O Cassius, o Ione arranca as mãos do Cassius na porrada. É tipo como não, que não arranca as mãos, não. Ele arranca as mãos, o Cassius fica sem as mãos. Mas como que o Cassius se mata enfiando o braço dele no... na barriga, no mangá? Ele enfia os cotocos. Não, não é cotoco, não, cara. O Cassius, o Ione não arranca as mãos do Cassius? Eu não lembro disso. Ele acho que ele quebra uma das mãos, daí o Cassius enfia a mão no estômago. Ele enfia o cotoco. Isso também é algo que não ficou claro, né? Porque o Cassius fala que o Iori, pra voltar ao normal, tinha que ver alguém morrer na frente dele. Mas aí o Cassius morre e ele não volta ao normal na hora. Aí o Seiya pede ajuda da Athena, é o sétimo sentido, enfia a porrada, mete a cabeça do Iori na parede e volta ao normal. Meio caído, entendeu? Eu acho que se ele tivesse derrotado o Iori só porque ficou puto porque o Iori matou o cara, ia ser mais da hora do que a Athena ajudar ali ele, entendeu? É, né? A Athena ajuda meio assim, né? Não, não é como na vista do Shiryu, que ela interferiu em chegar a falar ali. Ela meio que ele pede ajuda a ela, mas aquela coisa igual que. Pô, deu força pra ele, mas eu achei que se fosse por conta própria ia ser melhor. Mas ele conseguiu por conta própria. O que ele não conseguiu foi derrotar ele de vez, né? Porque seria legal seria isso. Tipo, ah, você matou o Cassius, que era meu inimigo, mas. Ele era honrado. Tipo. Ia ser legal. Que se a luta se prolongasse, o leão ia matar ele, porque o leão ainda tava de pé inteirão. É, talvez. A única coisa que ele conseguiu ali, o golpe dele foi mais rápido que o relâmpago de plasma dele lá. Sim, antes, e aí que é escroto, porque nessa parte anterior, antes do Cassius chegar, né, ele consegue acertar um chutaço na cara do Iori antes do Iori quebrar a perna dele. É. E um anime que eles inventam, que foi a Marin que mandou Cosmo pra ele, tipo, por isso que os fãs odeiam isso. Ah, é? Cara. Isso aí não lembro, não. A Marin tá tentando chegar no santuário, aí ela encontra um dos irmãos do Cassius, que ali do Dócrates, o Cassius foi o irmão, que era o Jack, parece o Cassius de Perigo Calor. Aí eles lutam, enquanto estão caindo no penhasco, Marin joga o Cosmo pra ele e ele acerta o chute no Iori. É muito escroto, cara. No anime isso é tão mal animado, cara, que você vê os frames por segundo. Ele desviando dos raios laser do... O cara fala, eu sou o Jaco, irmão de Cassius. Cara, é idêntico ao Cassius. Não, dizer, só que tá de pirulho. Não, eu tô falando mal animado ou o Seiya desviando do golpe do leão, assim, você vê os frames por segundo. Sabe a hora que ele acerta. Faltou criatividade nessa luta, né? Não, sabe o que que é? É que também os caras tinham pouco dinheiro. Você já viu essa cena naquele jogo lá de sorte que eles fizeram no Japão, no Pachinko? Eles fizeram essa cena, daí, mas eles colocaram mais frame na cena. Daí fica bonito ele se desviando. Ele dá tipo uns mortalzinhos, assim, desviando, tá. E acerta um chute, cara. É muito da hora, né? Refeito. Não, mas além disso, tem essa questão, né? Que o mangá ficou pior porque eles deixaram longa. Além do Cassius, ele não tinha nenhuma ideia pra acabar com essa luta. Porque ele só acabava de dois jeitos. Ou a Iori matava o Seiya, ou o Seiya matava o Iori. E ele nitidamente não queria acabar com a Iori ainda até resolver a história lá do Iori. Então, tipo, alguém tinha que morrer. Ele matou o Cassius. E foi legal até, no sentido de que. Pô, cara, no mangá tem uma parte linda que o C pergunta, pô, cara, arranquei sua orelha. Por que você tá me ajudando? Aí o Cassius só vira pro C e fala: cada um tem sua deusa, assim. É tão simples, né? O negócio, o cara é tão sincero, é impressionante, assim. Muita gente virou fã do Cassius por causa desse episódio. O que eu lembro, assim, marcou muito, não tinha como, na minha cabeça, o Seiya vencer o Iori, é também que, quando passava a primeira exibição, cortava, né? Então eu ficava pensando, pô, não tem como o Seiya vencer essa luta, né? Não sei, acabava aí, né? Eu achava que ia ter, tipo, o que ele fez com o Misty, o que ele fez com o Aldebaran, ele achou o ponto fraco deles. Não se imagina aí, o Kurumada preferir ir pro lado da emoção, né? Tipo, ah, o Cassius vai se sacrificar por amor. Tanto que no episódio é Cassius morre por amor. Enfim, né? Vamos direto pro Shaka. Shaka de virgem, aí ele mete a porrada em todo mundo, desmaia todo mundo, chega o Ikki lá, do vulcão. Ainda tem a luta do Ikki com os carinha lá. É legal, ele dando uma de herói, né? Salvando a menina, eles matam o avô. Isso que eu não entendo, porque a Toy pisando na bola de novo. Os capangas do Shaka matam um velhinho e tentam matar uma garotinha. Só não mata porque o Ikki salva. Depois, na saga de Hades, o Shaka aparece chorando as pessoas passando fome na Índia. Ah, vai se fuder, pô. Você mandou seus capangas matarem uma garotinha e um velhinho. Cara, a Toy é maluca, cara. Essa parte é muito chata, cara. Eu acho que tanto que essa passagem de virgem é a mais longa, né, das duas casas no anime. Mas a luta do Ikki com o Shaka é muito legal. São três episódios. Três ou dois episódios. A luta do Ikki com o Shaka é a melhor luta das 12 casas. Não sei se é, mas tem aquele lance de... Pra mim é a luta do escorpião com o Yoga. pelo menos no anime é melhor. É, cada um tem sua versão. Por exemplo, o que eu acho legal é que no final é tudo um plano do Ikki, né? Pra alcançar o sétimo sentido de uma forma maior que o Chaka, porque percebeu que ele fechava os olhos. Quando abria, dava o tesouro do centro. Todo mundo com aquele cagaço, né? O Chaka vai abrir os olhos, né? Aí quando eu abro, no final o Ikki já planejou tudo. O legal dessa luta é a entrega do Chaka. O Chaka, ele não quer deixar ninguém passar diferente dos outros. Ele realmente tá muito esforçado pra impedir os bronze. É, mas o Ikki derruba ele do pedestal legal, que nem você falou antes. Ele é o único que ele coloca dúvida na cabeça do Chaka. Quando ele ainda tá mal, assim, quando ele tá tirando os sentidos dele, ele pergunta pro Chaka, o Ikki, você quer dizer alguma coisa antes de te matar? Ikki, sim, você tá trabalhando pra esse demônio porque você é mal mesmo, do grande mestre? Ou você é mais um dos idiotas enganados por ele? É, acho que o Hammer ia falar alguma coisa sobre isso, né? Não, primeiro tem uma curiosidade no mangá, que quando ele ataca os outros bronze, o Sei, o Shiryu e o Shun, no mangá ele usa o Círculo das Seis Existências, né? Mas daí você vai ver, foi mal traduzido aqui no Brasil. O certo é a Rendição Divina, que aparece no anime mesmo. Porque eles levam um choque e para, não mostra eles indo pra outras dimensões lá, que nem acontece com o Ikki. E desse lance aí é interessante que o Ikki questiona, por que que você faz isso e tal? Daí ele fala assim, antes de eu apagar seu último sentido aí, que eu acho que era audição, né? Ele fala assim, eu vou dar minha explicação. Daí ele dá a entender que ele, como ele é o cara mais próximo de Deus, ele enxerga bem mais à frente, entendeu? E que as atitudes que o Saga tem, a longo prazo, seriam benéficas, tipo, pra humanidade. Ele até fala assim, que ele tá acima do bem e do mal, e o mestre ele pode cometer alguns erros, mas no final das contas, o saldo positivo dele é algo que vai trazer benefícios pra todos, não importa, digamos assim, no final ele vai cumprir o objetivo, não importa como, entendeu? E também eu acho que porque os caras é truta, entendeu? Se você for ver a Saga G lá, o Saga deu uma ajudada nos caras, tudo, então ele, o Saga como grande mestre, deu uma ajudada, então ele considera, entendeu? É parceiro. Então vamos... O Ikki consegue realmente... E o final é muito legal, né? Quando os dois desaparecem na outra dimensão. Parece que eles viraram pó. Só sobrou a armadura de virgem. E aí o... E é interessante, desculpa interromper também, que no Saga G, eles dão uma explicadinha também, que aquela armadura que o Saga usa quando ele é grande mestre, aquela lá que tem o morceguinho, sabe? Aquela armadura é tipo um presente de algum deus, assim, que atrapalha os outros de lerem a mente dele. É uma justificativa que a Saga G deu também pra isso. Não, eu acho que é cheio de justificativa também. Não, Saga G. Não, cara, mas eu acho que também. Ele explica, por exemplo, o começo. É perfeito, fale mal. Eu não falo mal, ele tá querendo falar. Fica a série clássica. Por exemplo, aquela coisa, no começo do Lost Camp, você lembra que todo o Hades ressuscitava todo mundo que morria? Aí o Cavaleiro de Virgem do interior, o Shishima, começa a prender todo mundo no. Asmita, Shishima é no Next mesmo. É, aí já tô querendo demais. Mas vamos direto a atenção. Então, é legal porque essa série é bem emocionante, né? O Ikki morre, deixa a mensagem pro Shun, né? Se for nascer cara... seu irmão de novo. E outra coisa, nessa luta da Saga de Virgem, eu fazia parte de uma comunidade no Orkut lá, cara, de CDZ, que os caras faziam uns TCC muito violentos sobre essas partes aí, cara. Lembra quando o Ikki leva o golpe das seis existências, né? Sim. Daí o Saga pensa que ele morre, pensa que ele morre e vai dar um golpe tipo de misericórdia pra matar, o Ikki levanta e dá o golpe fantasma, né? Só que quem tem a reação é o Ikki, que o Ikki relembra aquela cena que ele tá segurando o bebê do Shun, né? Essa cena é pesadíssima, é uma das mais pesadas. Então, cara, ó pra você ver, não sei se foi proposital ou não. As três cenas mais pesadas de Cavaleiros quando eu era criança, que só via ter Poseidon, pra mim era o Sei quebrando o braço no penhasco, o Shiryu se cegando e o Chaka torturando o Ikki. Então, mas o que legal dessa cena aí é que é o seguinte, essa parte aqui, o Ikki tem essa ilusão aí que ele tá segurando o Shun bebê, o lugar onde ele tá ali é um lugar da mitologia hinduísta lá, que faz parte de um dos seis mundos ali do golpe do Chaka lá. Legal. Então aquilo lá é um resquício do golpe, o que ele teve lá, é uma lembrança do golpe. É tipo bem, é tipo um lugar lá da mitologia bem na divisa de um daqueles seis mundos lá, cara. E as mãos... Que boa sacada. Isso é uma boa sacada, cara. E as mãos... E ele vai afundando, né, nos pés e o bebê vai escorregando das mãos dele e aparece a vozinha do Chaka, filho da puta, fala, solte o Ikki, solte. E o Ikki de olho é esbugalhado. Não, ele é meu irmão. Caralho, horrível essa cena. Essa cena não tem nessa nova animação aí que saiu pro cinema, né, cara? Claro que não, né? Ele nem luta, né? Mas o... Pô, se os caras fizessem esses seis existências, assim, mostrasse bem forte, assim, como seria cada um dos seis mundos, ia ser muito louco, velho. E dá pra mostrar isso no filme. O Will Morton sumiu, mas eles mal explicaram o que era. Nunca ia fazer isso, cara. Ia ficar muito pesado. É, mais ou menos. Já no prólogo do Céu, as cenas do Ícaro batendo no C são bem pesadas. Tem uma hora que sai a imagem da tela, você ouve os berros do C, é meio tenso. Mas nesse filme novo não tem nenhuma cena que você veja, assim, que é pesado. Ah, mas é pra criança esse filme, cara. Enfim. o Mino de Escorpião. É, não, perdão, a Casa de Libra. Aí aquela coisa, gay, não sei o quê. Eu achei legal que aparece a primeira vez a armadura de Libra, né? Aí você descobre, o Shiryu até explica, não, a Atena proibiu ter armas, mas o Cavaleiro de Libra é mais sábio, por isso ele tinha um monte de armas que podiam usar de vez em quando. Aí ele que decidia quando ia usar. É, ele era mais sábio. Aí ele tira o Yoga do gelo e o Shun vai lá e esquenta o Yoga. No mangá não tem aquela coisa dele se encoxando, né? No mangá, no máximo, que tipo, ele encosta na parede, assim, e abraça o Yoga. É o que acontece no máximo, assim, abraça, assim, mas abraça de boa, assim, não aquele abraço que se dá na sua namorada, irmão, entendeu? É um abraço de irmão, assim. Daí no anime, dependendo do ponto de vista, parece até que vai rolar um beijo ali, cara. Outras coisas. Ele levanta a perna, né, cara? Da vida. É. Que mais? Isso é muito constrangedor, cara. Bom, aí chega o escorpião, né? Aí o cara fica até quieto. E o escorpião tirou conta aquela história do coelho pro Seiya, né? Que aí vocês já perceberam, né, a mudança, né? Na Guerra Galáctica o Yoga era o sábio, agora o Shiryu é o sábio. Ele que conta as historinhas. Na Guerra Galáctica era o Yoga que contava a história da lança mais poderosa, o escudo mais poderoso, aí era o Shiryu que conta a história. E no mangá, quem conta isso é o Seiya. Do quê? Isso aí, esse lance do escudo mais poderoso com a lança mais poderosa. É. Quem faz essa analogia é o Seiya no mangá. Ah, não lembrava disso, cara. Vou lembrar. É. Aí chega o Mino de Escorpião, você falou que era a sua luta favorita. Eu acho, cara. Mesmo, são dois episódios. Mesmo o segundo episódio, a Toy ter feito o pior traço possível, é uma luta muito boa, cara. Não, então fala, porra. Porque assim, cara, tipo, tem o lance do Milo pedir permissão pro Yoga. Primeiro ele quer pegar leve com o Yoga. Ele fala, não, cara, volta pra casa. Não, primeiro ele luta com o Seiya e o Shiryu, né? O Seiya arranca sangue dele, ele fica bem bolado. Aí chega o Yoga, você acha que ele vai massacrar os dois. Aí chega o Yoga fodão lá, carregando o Shun. E é muito foda, porque você acha que o Yoga tava todo fodido, né? Tipo, ele tinha sido humilhado pelo Camus, não tinha feito porra nenhuma. Até todo mundo tinha feito alguma coisa, menos ele. Ele chega lá e dá uma virada sensacional, né? Mas é interessante que daí chega uma hora na luta que o Yoga não tá dando conta, o Milo fala, cara, volta pra casa, velho, aqui não é só praia, não. Aí o Yoga fala, não, eu vou lutar que nem homem. Daí é da hora, daí ele olha assim pra cima, o Milo fala, Camus, você me dá sua permissão pra lutar que nem ele, com ele até o fim? Daí o Camus meio fica quieto, assente, né, porque ele é neutro. Daí é a luta, é pra valer mesmo, cara. Eu vi essa luta outro dia, assim, esse lance é muito legal, porque o Milo foi muito filho da puta, pra começar, ele não tem um pingo de ética. Porque quando o Seiya e o Shiryu iam voltar pra ajudar o Shun, que perceberam a história do coelho, o que ele ia fazer, evitar a viadagem, eles eram homofóbicos, sei lá, o Seiya e o Shiryu. Aí o Milo falou, por que vocês estão fugindo aí? Não sei porque os outros deixaram vocês chegarem até aqui, eles são covardes, os cavaleiros de ouro devem ter traído o mestre, a Atena, mas eu não vou deixar vocês fugirem, blá blá blá. Aí o Yoga usou o círculo de gelo, segurou ele e os outros passaram. Aí quando ele descobriu que era discípulo do Camus, ele fala isso. Ah, não, Yoga, você é discípulo do Camus, ele é meu chapa, pode ir embora. Cara, sem comentários, né? Muito, muito mau caráter, cara. Aí... Cara, você não vai dar conta do negócio, você vai embora. Aí eu achei foda. Mas essa luta rápida que o Milo tem com o Yoga, você não entende. É bacaninha também, tu? Não, ele fala, Yoga, você não entende os sentimentos do Camus, não sei o quê. Aí o Yoga fala, ele vira pra cima e fala... Primeiro ele fala assim, meta-se com seus assuntos, Milo. E o mesmo pra você, Camus, eu sei que você tá ouvindo. É muito legal. Mas eu acho da hora, cara. Tipo, daí quando o Yoga fala, não, eu vou lutar com nenhum homem. Daí o Milo fala assim, então você tá vendo, viu? Ele tá disposto a morrer por isso. Eu vou lutar todas as minhas forças, porque se eu não fizer isso, eu não vou estar honrando o espírito dele. Então, eu acho bacana. O Yoga foi o único que recebeu atalhos. O último golpe do Milo. O Kano não recebeu. O pessoal fala, ele adora discutir isso no Orkut. Cara, reveja os episódios. Em Hades, o Milo poupa o Kano e não acerta o Antares nele, mas ele acerta o Yoga. E o Yoga continua lutando, mesmo assim. Mas o que acho foda, né, é aquela hora que o Milo acha, bom, já acertei quase todos os golpes em você, você está paralisado, não pode falar, você é praticamente um morto-vivo, blá blá blá, para de falar, Yoga. Como o Milo fala, hein? É, Milo, isso é muito interessante e tudo mais, mas como é que você vai me matar se você mal consegue andar? Aí o Milo, peraí, você ainda pode falar? Ele, as minhas pernas! É um idiota. Aí o Yoga vai lá dar um ganchão nele. É muito legal essa cena. E é a primeira vez no anime dá esse golpe, né? Que é tipo um trovão Aurora com um gancho, né? No mangá ele já tinha esse golpe já. Que em vez de ele ter o trovão Aurora, que era aquele que ele solta uma rajada. É, deixa o Cisneiro que ele dá o trovão Aurora. Qual o nome desse golpe? Colóquios. No mangá é isso daí, ele dá um gancho e aí joga o cara longe com o gancho mesmo, com a força do soco. E aí no anime eles fazem igualzinho o mangá. É Smash alguma coisa lá, o nome russo. O nome russo eu acho que era do Pó de Diamante, porque o Pó de Diamante era um fenômeno que acontecia mesmo na Sibéria. Não, esse golpe aí que ele dá o gancho em vez de ser o Trovão Aurora é um nome russo mesmo. Ele andou aonde, esse Yoga? Vamos para pensar? Sibéria? É da Sibéria. É da Sibéria, ele é russo. Eles falam isso. Eu lembro que no anime eu me surpreendi com isso. O Jabu fala, você, o Yoga é meio russo. Aí você vê o único louro que tem ali é ele. Mas no mundo que todo mundo tem cabelo roxo, verde, né? Então você não repara tanto. Mas era legal isso, de ser o... Ele é praticamente o único... O Kurumada falou numa entrevista que originalmente o Yoga devia ser um monge budista. Mas aí perceberam que, como ele era um dos poucos que era ocidental, né? Ele podia ser um cristão. Ele é da Igreja Ortodoxa Russa. Tanto que o fato dele ser cristão é bem presente na história. Se passa na década de 80, né, Bruno? Sim, sim. Aí o que é que acontece? Inclusive o Milo fala claramente, se não fosse a armadura de ouro, ele ia morrer com o golpe de execução aurora do Yoga. Ou trovão aurora, não é? Não, não foi bem o trovão aurora. Na hora que o Milo foi dar o último agulhada, o Yoga meio que deu um soco. Sabe quando você tá bêbado e vai tentar acertar alguém com um soco? Ele deu um soco assim, meio mole. Daí o Milo deu um golpe nele. Só que, na verdade, aquele golpe foi tipo o resquício. O Yoga já tinha acertado todos os pontos vitais dele, numa vez só. Aí ele chega em Sagitário e começa a mudar a coisa, né? Porque o deixa essa Saori ali, o Kiki fica desesperado porque acho que os soldados vão fazer picadinho dela, tá de super, vai segurar, e chegam os outros cavaleiros de bronze, que você pensa, caramba, quem são esses caras mesmo? Então, caralho, são eles, Jabu e os outros. A turma faz uma tirada muito boa aqui nessa parte. Um pouco antes, quando começa a chover, que é na luta do Chakra, daí a Saori começa a ficar tudo molhada, o Kiki tira a roupa, assim, a camiseta, né? E põe na cara dela pra não molhar o rosto, né? Daí os caras colocam uma seta. Olha que desgraçado desse Mu, o cara tem uma capa e não faz nada pra proteger ela. Tem que esperar o moleque tirar a camisa. Tem uma parada assim também, quando, nessa parte do Sagitário, quando chegam os outros de bronze, e eles começam a lutar, que até então o Leão Menor não tinha falado nada, né? Aí ele luta com, ele manda o um golpe dele no soldado do santuário pra proteger a Saori, e aparece ele pensando, finalmente eu falei desse verdade, lugar. Verdade, no mangá é isso. É, aí o Tatsu fala, onde é que vocês estavam? Mais de Peraí, no mangá ele fala isso? O quê? No mangá ele fala. Ele fala isso no mangá? Ele fala, o Leão Menor. Finalmente eu falei nesse mangá? Sim, sim. Eu não lembro disso. É, eles explicam aquela papagaiada, que eram muito fracos comparado com os outros, foram treinar de novo. Né? O Gek foi matar mais ursos, ser preso pelo Jinjutsu. Mas enfim, voltando, é só agitar. Eles encontram lá o testamento do Aiolos. Eu prefiro ignorar aquela passagem ridícula do Aiolos montar uma armadilha. A gincana do Sagitário? Então, e pior de tudo, mais uma vez o Senna é salvo e não consegue escalar o muro. Assim, tipo, os caras achavam que o Senna é realmente um inútil nesses filmes. Aí, o testamento em si é muito legal. Falava alguma coisa de vocês chegaram aqui, né? Os cavaleiros que vierem aqui, eu confio na Atena. Simples, né? Foi comovente mesmo, porque aí todo mundo, você pensa, pô, o cara passou por tudo aquilo e imaginou que talvez chegasse ali pra salvar o bebê, junto com o bebê, pra proteger ela, como ele fez. E tipo, cara, o Aiolos tem uma história muito dramática também. Você vê isso pelo Aiolos ter crescido daquele jeito, todo marcado. Cara, ele era muito odiado, ele foi massacrado. Tanto que a luta seguinte é um acerto de ponto do Shiryu com o Shura pelo que ele fez com o Aiolos, né? Ele conta, né? Que usou o bebê como um escudo pra vencer o Aiolos e matar ele. O Shura é muito filho da puta. É, no mangá é diferente, né? O Shura só fala que derrotou a Aiolos, não mostra flashback nenhum. Então a gente não sabe, na cabeça original do Kurumada, se tinha bebê no meio da história ali. Em episódio G ainda tem uma cena no que os soldados do santuário ferem o Aiolos antes dele enfrentar o Shura. É isso que é estranho. Isso que é estranho, cara. No mangá, ele só cita que derrotou ele. No anime, o Shura enfrenta ele e o Shura não tá nem ele. Quem que é aquele bebê? Por que que tá ali? Só já no episódio G, com os soldados estão atacando a Aiolos, que ele tá fugindo com o bebê, os soldados sabem que aquele bebê é a Atena. Quando o Shura vai pra cima, o Shura também sabe. É, cara. O cara não questiona quem que é aquela criança, né? É meio estranho. Então, no episódio G ele sabe, tanto que ele até fica pensando, nossa, você não usou o bebê como escudo e tal. É, cara, três incoerências. Então vamos lá. O Shiryu e Shura também é considerado uma das melhores. Pra mim é a melhor das 12 casas. Eu falo pra você dessa vez. Eu acho interessante como o Shiryu realmente se importa muito com a justiça. Não que os outros não pensem dessa forma, mas ele realmente quer vingar o Aiolos, né? E é muito legal assim também, porque o Shiryu já consegue esquivar dos golpes do Shura. Parece que ele já tá dominando o sétimo sentido mesmo. E claro, né, que o Shura já pega a manha do Cólera do Dragão e tenta furar o peito do Shiryu naquela brecha. É muito engraçado aquilo, porque ninguém esperava que o Shiryu tivesse um outro golpe, né? É, não aquele golpe, né? É, eu já vi muita gente reclamar que quando o Kurumada não sabe como encerrar uma luta, ele faz o cara fazer a encoxada cósmica lá dos cavalos. Deus Ex. É, mas o Shiryu tem uma, digamos assim, foi uma forma mais sofisticada, né? Porque toda uma lembrança do mestre do seu encerrando o golpe, blá blá blá. O último dragão, nunca dê, é o golpe proibido, nunca dê esse golpe. Ele vai lá. Depois e... eu tenho uma ressalva com o cólera do dragão, mas depois eu falo ela pra não estragar o momento. Mas vamos combinar, não seria melhor se o velho lá, o coroa, o mestre Céu, do Orco de Libra, ele só ensinou o cólera do dragão e o último dragão, que era um golpe suicida. Ele só vai ensinar o cólera dos 100 dragões na saga de Hades. Então seria mais lógico ele ter ensinado o cólera dos 100 dragões e não ele nem ter tocado no assunto do último dragão. Eu acho que ele nem ensina o cólera, né, cara? Ele só fala assim, ah, vai batendo na água aí, que quando você mandar ela pra cima vai ser um novo golpe. Até subir. Mas ele ensina o cólera dos 100 dragões na saga das 12 casas de Hades. Enfim, né? Aquelas coisas que não dá pra entender. Eu acho legal do... Mas a cena é linda pra caramba, do Shiryu subindo no céu. É bonita, cara. É lírica, quando ele tá subindo pro céu, daí o mestre é assim, Shiryu! É sempre assim, Shiryu! Não, é assim, não. Pela justiça! Não é assim, não. É assim. Pela justiça, Shiryu! Não, ele não faz esse escândalo, não. O caminho solitário, Shiryu! Ele fala que é triste, né? Não, mas é legal, ele fala realmente, né, que viver pela justiça e pela sua própria segurança é bonito, mas é triste. É uma das raras vezes que ele chora. Ah, essa luta eu acho muito legal, porque daí no caminho pro céu, o Shiryu joga ainda umas lições de moral no Shura, né? Falando, eu acho isso bem forte nessa cena. Aí ele fala, Shiryu, quem é essa Atena com quem você luta tanto? Aí aparece essa olho, o espírito dela de novo, dizendo que o Shiryu não morrer. Aí o Shura percebe que ele tá do lado errado. Tá aí tem uma demais. Diferença com o mangá. No mangá, o Shura escolheu ficar do lado do Saga de propósito. Ele sabia que o Saga era ruim. Mas nesse momento que os dois estão indo pro espaço, ele se arrepende. Ele fala assim, eu escolhi o Saga porque eu achava que ele era mais forte e ele tinha o direito. Mas você provou que eu tava errado. E também tem uma outra diferença, que no mangá o Saga, ele não perde o braço, que nem ele perde no anime. Pois é, o anime é mais sangrento, né? Já pararam pra pensar numa... Legal numa essa coisa parada de Excalibur também, né? Porque eu via muito o anime do Rei Arthur. Cara, ele misturava tanta coisa em Cavaleiro do Zodíaco. Era tem Buda, isso também. Jesus, Atena, Excalibur. No mangá ele não tem esse lance dele ser o mais fiel, porque ele escolheu ficar de propósito, e daí, consequentemente, não tem a estátua dele lá da Atena, concedendo a Atena, a Excalibur, dentro da casa, né? É. Outra coisa interessante, assim, já que a gente tá falando do Cólera do Dragão, ele parece ser um golpe que ele lida um pouco com a gravidade, cara. Porque quando ele luta contra o dragão negro lá, ele tá sangrando pra caramba. Daí o Shiryu, não sei se ele lembra do treinamento com o mestre dele, que o mestre dele explica lá o lance do ponto fraco. Parece que quando ele dá o colo do dragão, a circulação sanguínea dele ativa ao máximo. Daí se acerta o coração, tipo, dá tipo uma parada cardíaca nele, entendeu? E isso é interessante. Tipo, se acertar o coração, para o coração e o cara capota, fica inválido, né? Por isso que talvez ele tem aprendido, ter desenvolvido o último dragão, porque se o cara descobre esse ponto fraco, já era. E o Shura, evidentemente, o Shiryu ficou bem claro no mangá e no anime que ele não é tão rápido quanto alguns outros cavaleiros. Então, se ele vê que o cara acha esse ponto fraco, ele tem que ter um ou outro golpe pra seguir da conta, velho. E de novo, como parece que ele lida com a gravidade, ele dá a encoxada do Zodíaco lá e leva o cara pro céu, cara. E eu tenho que falar outro problema que tem na mudança do mangá pro anime, né? Porque aí mostra claramente mais tarde, quando o Ikki está atravessando as 12 casas, que ele vê o Shiryu caindo do céu com a armadura de Capricórnio, que o Shura deu pra ele pra salvá-lo. Inclusive, o Shiryu é o único que vestiu duas armaduras de ouro, que eu me lembre. E aí não tem isso, só mais tarde em Asgard, o Shiryu vai comentar: me viram caindo do céu com uma armadura. Ninguém fala, explica direito o negócio, é totalmente jogado. No mangá acaba sendo mais bem explicado. Mas então, aí tem essa cena, né, cara? Daí o Shura fala: nós dois vamos virar pó das estrelas, cara. Você ainda fala que o Kurumada escreve mal. De vez em quando ele bebe, tem um lance interessante. É. Acho que vocês acham que só as coisas ruins são ideia do Kurumada, né? Que tem alguém bom que chega lá, é o gênio. Tipo, Saga e Kamo. Não, é que as ideias ruins é o saque estragado que ele bebe. Kamo e Yoga, o segundo round na Casa de Aquário. Só vou dizer uma coisa, aquela hora que o Kamo prende o Yoga de novo, no esquife de gelo, primeiro que eu ri pra caralho. Segundo que, cara, eu me emocionei e até chorei, acho, quando vi essa cena, que ele começa a lembrar de que foi o Shiryu que tirou ele primeiro, do primeiro esquife de gelo, com a arma de Libra, né? Ele fala, eu não posso morrer aqui. O Shiryu quebrou esse esquife de gelo, morreu acreditando que eu protegeria a Atena. Aí tem uma música, né? Aí ele vai quebrando, aí o Camus olha e não acredita. Meu Deus, ele vai quebrar de dentro pra fora o negócio. Ele quebrou porque ele desenvolveu um ar frio, mais frio do que o ar do esquife. A explicação, do que o gelo do esquife. Essa explicação sobre o zero absoluto que o Camus dá pro Yoga, a última lição dele, né? Me fez tirar uma boa nota numa aula de ciências há muitos anos atrás. Porque tinha essa pergunta, qual era a medida do zero absoluto? E por causa de Cavaleiros eu sabia. 273 graus negativos. Na isso foi no ginásio, não vou mais lembrar. E vocês sabiam que, tipo, essa temperatura, nem nitrogênio líquido alcança? O nitrogênio, ele alcança, tipo, meio por cima, uns 180 graus negativo. Eles acham que essa temperatura deve ter por alguns lugares no confins do universo, tipo, perto de Plutão, e nem talvez nem lá tenha essa temperatura, chega alguns graus a menos ainda. Acho no sétimo sentido. Mas a luta final é muito legal, né? Muita gente fala que também é a luta favorita de todo mundo, porque... E é curta, né? Um episódio só. Pois é, meio que um complemento do que aconteceu em Libra, né? É. Aí, mas realmente me impressiona de ser tão curta e ao mesmo tempo ser tão emocionante. É, tipo, você claramente vê que o Camus doou a vida dele. E eles ficam, o final deles me impressiona visualmente, né? Que eles estão brancos de frio. A casa toda fica gelo, parece Frozen. Mas na verdade, a temperatura daquela era pra ter congelado o ar tudo, né? Era pra ter virado um engrulo ali. É. A não ser que as casas, as 12 casas, tenham alguma propriedade dentro delas que elas consigam, tipo, conter toda a energia que é liberada ali, entendeu? É, deve ser um dos segredos das 12 casas que a China falou que o Beatles sabe. Ah, mas tem segredo, tem banheiro até nas 12 casas? Tem um jardim escondido. Se é uma casa, por que não podia ter banheiro? Não, deve ter cama também. O Chaka tem jardim de chá, onde o Chaka toma. O Chaka e o Afrodite tem jardins. O que ele pode ter um banheiro? Não sei. Não, o Shura tinha o segundo andar. Lembra quando ele passa, os cavaleiros passam, ele tá olhando o segundo andar da casa. Aí, então, aí a casa de Aquário, né? Tem essa luta. O Sagitário tinha um playground. É. Eu acho legal quando o Camus também percebe que o Yoga vai dar uma execução Aurora, tipo, quando você fala assim, que audácia sua, moleque. É que eu acho ruim, que tipo, o Trovão Aurora já era mesmo um golpe meio parecido, cara. Você queria que ele tivesse seguido a linha do Trovão Aurora? Não, eu tô dizendo, se ele tivesse seguido a linha do mangá, que o Trovão Aurora é aquele gancho que ele dá, tipo, sim, um Shoryuken, ia ser mais da hora, ia ser mais impactante ali. Daí tem o Execução Aurora, que é aquele movimento de ficar com os dois braços juntos, entendeu? Hebe, você lembra que tinha uns episódios do anime que o Shiryu dava com a Hora do Dragão com o joelho? É. Era muito trágico, cara. Então, mas era o Cólera ou era o Dragão Voador? Era o Cólera. Ele falava Cólera do Dragão, agora eu não sei. Mas não faz sentido, né? Tem um Dragão Voador aqui com o pé. Então deve ter sido ele, mas ele Mas o Cavaleiro não tem muito disso do cara. O golpe sai de qualquer jeito, sai com o pé ou com... Não, cara, pro Cólera do Dragão ele tinha que fazer aquele movimento que deixava o coração... Então, cara, é aí que eu acho que é um erro, cara. Porque, beleza, ele deixa o coração vulnerável, mas todo mundo, se você for pensar, dá um golpe e deixa o coração vulnerável, cara. Eu pensei nisso depois, mas... Não tem muito, né? Eu acho que o que o Mestre Seu, eles queriam dizer que o Shiryu fazia isso inconscientemente. O Mestre Seu fala isso a primeira vez. Ele não tem consciência que ele tá fazendo aquilo, os outros têm. Ou seja, se você vai dar um meteoro de Vegas, óbvio que ele tá deixando o coração solto. O Yoga também, ele levanta os dois braços. Então, a não ser que tem... Mas ele sabe que o coração tá ali, o Shiryu não. Isso vai à minha teoria, confirma a minha teoria, que o Shiryu tem uns problemas psicológicos. Tanto que ele não tá mais forte sem armadura. É, pode ser que seja coisa da cabeça dele, entendeu? Eu também acho. Essa coisa, por exemplo, dele ser sempre obcecado em salvar a vida do Ser, porque o Ser salvou a vida dele antes e tudo mais. O Shiryu tem umas paradas estranhas ali do ponto de vista psicanalítico, que não fazem sentido, na verdade, até como podem enriquecer como personagem, mas que as pessoas não falam muito, não comentam muito. Oh, não sei que seja isso, que nem no mangá fala que o coração dele bombeia muito o sangue durante a Cólera do Dragão. Então ele, pelo fato do golpe dele ser desse jeito, ter essa propriedade, ele seja mais vulnerável que os outros, porque o coração tá mais ativo na hora, então. Isso é outra coisa que a gente esqueceu. A gente fica tentando explicar as incoerências do Kurumada, velho. Eu acho que você tá fazendo demais já, cara. É, vamos voltar ao ponto, vai lá. Afrodite contra Pichum na casa de Peixe. Afrodite contra Pichum na casa de Peixe. Ele é o cavaleiro mais poderoso e o mais belo. Ele é mesmo um homem? O Pichum quis enfrentá-lo porque ele é belo e poderoso. O que eu achei legal foi aquele negócio das rosas, porque especificamente a branca, você vai pegar assim, você tem a vermelha, né, que é a comum, que é aquela que envenena. Tanto que o Shun é muito engraçado, que ele joga o primeiro golpe do Shun com a rosa vermelha, que é mesmo que o Seiya encontra no jardim e cai desmaiado, quando ele tá no caminho. E o Shun fala, meu Deus, eu não posso morrer vítima de um feitiço, todo mundo vai rir de mim. O Shun também era complexado, né, só fazia muito bullying nele. Aí depois tem a rosa piranha, né, que é a rosa negra, que é aquela que ataca mais violentamente. A rosa branca, é uma opinião minha. Eu acho que o Kurumada pegou de um conto do Oscar Wilde, que eu não me lembro agora o nome, acho que era o Rochinol e a Rosa, que tem um passarinho que quer transformar uma rosa branca numa rosa vermelha para que o estudante dê ela de presente para a namorada. Tem um lance meio lírico, assim. E aí o passarinho faz isso. Ele enfia o peito no cravo da rosa e existe uma transferência do sangue até a rosa ficar totalmente vermelha, até arraiar no dia. E exatamente a mesma coisa que o Afrodite faz com os inimigos. Mas por que o pássaro faz isso? que o pássaro e a flor tinham muitos sentimentos, a flor que estava frustrada e o pássaro se sacrifica para ajudar ela, que o pássaro é apaixonado pela flor. Eu sei que no final o estudante colhe a flor, depois que o pássaro morre, aí vai dar, aí a garota não aceita, aí ele xinga a garota, joga ali e passa um carro por cima da flor. Beatriz. É sério, eu acho que a Light era escrota. Mas ele era legal. Mas é muito parecida, o princípio é o mesmo, né? De enfiar o caule no coração e deixar ver. Sim, entendi. O melhor funcionamento das rosas é com Lost Canvas, com a luta do Albafica lá. Eu lembro. O Albafica, inclusive, é um personagem, né, que muita gente adorou. E é interessante que a rosa negra, ela é bem compacta. Onde ela toca, ela destrói. É como se fosse um negócio duro mesmo. É uma arma. Que chama rosa piranha. Ela é uma arma mesmo. Como se fosse um aço mesmo. Onde ela bate, ela arranca um pedaço. Esse negócio, Atena diz que cavaleiros não podem ter armas. Mas eles abrem exceção. A corrente. Todas as armas de Libra, não vou nem comentar. Mas as flechas de Sagitário. O escudo da Medusa. As rosas do Afrodite. Os cavaleiros de prata lá com discos. É, o disco, a corrente do Dante do Capela. Porra, toda hora tem uma exceção à regra. Mas enfim, né? Então, essa luta é legal porque o Shun vinga a morte do mestre dele, né? Também. Qual dos dois mestres, né? O mangá tem um e no anime é outro. Mas é o mesmo, ele só muda o nome. É interessante que na versão do anime, o mestre dele tem corrente. E na versão do mangá, o mestre dele não tem corrente. Tá, eu esqueço. Aí que tem você descobre como foi o treinamento do Shun, que era o único que não tinha aparecido, né? Você vê que foi pesado também, né? Foi, ele sofreu. Ele até fala que a Ilha da Rainha era tão ruim a Ilha de Andrômeda quanto a Ilha da Rainha da Morte. Só não era pior porque ele tinha amigos ali, como a Júlia e o mestre dele. Que é interessante que quando... Tanto que só no mangá mostra isso, quando eles sorteiam pra ir, né, e o Shun cai na Ilha da Rainha da Morte, daí o Ikki fala, não, eu vou lá. Daí beleza, né, o Ikki toma o ônibus pra ir pra lá, todo chorando. Daí os caras, não sei quem que vira pro Shun e fala, meu, não adiantou nada, se foi escolhido pra ir pro segundo lugar pior, cara. Mas isso é citado no anime também, o Mitsumasa não, o Tatsumi sacaneia o Ikki falando isso. Tipo, não adiantou nada você trocar de lugar com ele. A Ilha de Andrômeda é tão ruim quanto a Ilha da Rainha da Morte. No mangá foi só o Afrodite mesmo que derrotou e detonou a ilha, né? Vamos lá, terminando, olha que interessante, você vê como o Afrodite não é fraco. Você viu, o Shun tá usando aquela corrente nebulosa lá, mesmo assim ele conseguiu ainda arremessar a rosa branca no peito do Shun, cara. Então ele é forte pra caramba, que lembra um pouco a luta do Albafica, né? Que o Albafica tudo imobilizado, ainda conseguiu arremessar uma rosa pra cima do Minos lá. Sabe que eu nunca achei o Afrodite um cara forte, cara, mas eu reassisti algumas lutas das 12 casas esses dias e vi, cara, realmente ele era um cavaleiro bem complicado pra ficar por último mesmo. Depois de Hades, né? Ele e Máscara da Morte caíram muito, né? Não, mas Máscara da Morte até vai, né? E é interessante que, tipo, que quando os cavaleiros chegavam em cada casa, o Saga falava, não, esse é o cavaleiro mais terrível, esse é o cavaleiro mais forte, esse é o cavaleiro mais próximo de Deus. Aí chegou no Afrodite, esse é o cavaleiro mais belo. Talvez a ordem fosse melhor botar o cavaleiro mais belo antes e o cavaleiro mais próximo de Deus depois. Não sei qual foi o critério. Eu sei que pessoas do signo de peixes ficaram muito putas. Ficaram, cara. Foram redimidas em Lost Canvas. Talvez as meninas tenham gostado, não sei, mas enfim. Pior que o peixe são todo. Ah, Toro foi legal, não parou, você acabou de falar pra ele. Ah, não, mas... Não, nas 12 casas ele não foi tão humilhado. Cara, mas como o Rock falou, ele sempre pegou uma covardia, mas vamos lá. Chega o Seiya lá, enfrenta o Saga, o Ikki dá uma força pra ele, encontra os outros. No mangá que tem o Ikki encontrando os outros, se arrependendo que o Shaka traz ele de volta, com a ajuda do Mu, né? Essa cena é muito bizarra pra mim, né? Ele fica falando, Mu... Mu de touro. E o Mu parece que vai ser o que tem uma vaca. Não, mas na primeira dublagem ele chama de Mu de touro, né, cara? Ai, meu Deus. É, foi isso. O dublador se empolgou com o negócio do Mu, né? Achou que era uma vaca. Que a turma chamava a dubladora da primeira dublagem de Gota Trágica. Mas há quem diga que foi melhor na Gota Mágica do que na Alamo, porque eles tinham mais emoção na primeira dublagem. Virgin, no caso, ele era pior na Gota Mágica do que na Alamo. Parece que o cara levou mais a sério na Alamo a dublagem. Eu tinha um amigo que dizia que, por exemplo, a cena do Shibuda no último Dragão do Shura era melhor na versão Gota Mágica. Mas cada um fala, como a gente falou, né? Enfim. Eu prefiro o legendado, melhor. Não, no caso dos Cavaleiros, a dublagem é uma coisa muito. Aí você chega lá, Seiya contra Saga. Essa luta é estranha, né? Essa luta é estranha. Tem partes da versão do anime que eu gosto mais e tem partes da versão do mangá que eu gosto mais. Se eles pudessem refazer e juntassem o melhor dos dois, eu acharia bem bacana. E é, eu acho a mesma coisa que você. Quando os quatro voltam e volta pra enfrentar os cinco se reúnem basicamente pra enfrentar o Saga, eu acho tão chatinho ali. Eu também acho muito clichêzão, já tinha acontecido algo parecido antes e tipo, é muito mais legal no final do que é quando o Ikki chega, né, primeiro que tem uma parte, tem aquele lance todo é parecido do Seiya com o Saga, ele é o único que consegue acertar o Saga, dá o turbilhão de pegas no Saga, que eu acho que visualmente foi o golpe mais bonito que foi feito, porque ele pega o Saga e leva pro alto, e você começa a ver o relógio de fundo lá longe, né. O mangá também é bem desenhado essa cena. É muito linda essa cena, né, eles vão ficando de cabeça pra baixo aos pouquinhos, você vai vendo o relógio de cabeça pra baixo caindo. Você já tá cego nessa hora, né? Já, ele já tinha perdido 5 sentidos. Esse que ele alcançou 7. Aí tem aquela clássica frase, né? Enquanto o fogo da minha vida estiver aceso, eu continuarei lutando. Acho que continuo apanhando. Aí chega o Ikki. Tem uma parte do mangá que não tem no anime, que o Ikki e o Saga duelam com o golpe fantasma de Fênix e o Satã Imperial. Primeiro, o Saga acha que o Ikki não conseguiu acertar ele e usa o golpe nele e manda o Ikki acertar o próprio braço. Depois manda arrancar a cabeça do Seiya. E aparece a cabeça do Seiya sendo arrancada no mangá. Aí o Saga percebe que foi enganado. Na verdade. E aí o Ikki comenta que eu também te atingi com um golpe, então mesmo assim você realmente fez com que eu me ferisse. Se a sua primeira ordem fosse arrancar a cabeça do meu amigo, ele estaria morto. É que na verdade quando o Saga mandou ele se ferir, ele meio que despertou do golpe. Impediu ele de cortar a cabeça do Seiya. É. Mas na cabeça daí o golpe do... Enquanto isso o golpe do Ikki tava agindo na cabeça do Saga e ele viu tudo aquilo. Do Ikki arrancando a cabeça do Seiya. Nesse momento o Seiya tá fora de combate, né? Desmaiado. De repente ele acorda com a flor lá nos espíritos do Shiryu e Yogi-Shun, que na verdade não estavam mortos, né? Mas os cosmos deles começam a guiar o Seiya. E aí é bem diferente mangá e anime, né? É bem diferente, que no anime o... o Saga faz o Ikki comer... comer cosmo, né, velho? E o cosmo goela abaixo, o que solta por todos os orifícios do corpo dele, né? É, isso já é mais tarde, né? Porque primeiro ele joga o Ikki na outra dimensão, corre, é. Aí acerta o estômago do Seiya, mas o Seiya não larga o escudo de Atena e consegue fazer voltar normal. Aí ele enfia a porrada no Seiya, o Ikki volta da outra dimensão, ele enfia a porrada no Ikki, aí todos juntos confrontam o Saga, acerta um golpe nele, até que ele volta normal e se mata, o Asaori mata ele. Não, né? Mas aí você já pulou. O que acontece? No mangá é uma coisa. No mangá, não, tipo... Eu quero chegar no mangá depois, que eu acho o mangá melhor. Ah, aí, então, no anime é isso aí. Aí o Saga vai e volta toda hora, não acaba nunca aquela papagaiada dele, tagarelando. Nessa hora que ele tá com o Ikki e o Seiya ali, e os dois, porque o Ikki e ele se equivaleram em golpes... mentais, mas depois ele foi superior ao Ikki na porrada. Você tá falando que agora é no mangá. Agora eu voltei pro mangá. Já expliquei o anime, tá. Todo mundo cansou de ver o anime. Aí nessa hora é que começa o mestre ancião, começa a falar com todo mundo do santuário, por telepatia, o que aconteceu. Aí mostra em flashback que o Shion escolheu entre o Saga e o Aiolos pra ser novo grande mestre, escolheu o Aiolos, o Saga ficou puto e matou ele. E aí o soldadinho lá pergunta, mas o que aconteceu com o verdadeiro grande mestre? Aí aparece uma voz dizendo, Saga matou. Aí aparece o Saga segurando o Seiya e o Ikki lá doidão. Haha, Seiya. O Saga doidão. O Saga também legal. Fala, né? Pra todo mundo do santuário ouvir. Isso, é nessa hora. Quando ele interfere no meio do diálogo do velho mestre lá da China, começa a falar com todo mundo, explicando o que aconteceu. Aí quando chega nessa hora, um soldadinho pergunta, uma das pessoas que ele tá falando, o que aconteceu com o velho mestre então? Aí a voz, Saga matou. Aí todo mundo, quem disse isso? Eu. Aí o próprio Saga falando. Isso é muito legal. É, ele já mandou, ligou foda-se já, porque tá nem aí, né? Tá completamente chapado. Aí é interessante que não sei se é um pouco depois disso, dá alguma coisa lá que o Seiya, tudo cambaleando, vai atrás do escudo, né? É, nessa daí hora. Daí o Saga vai dar uma explosão galáctica, o Ikki fica na frente, daí o Ikki é desintegrado, cara. Exatamente. Ele só volta a aparecer no Poseidon, cara. Pensa que tinha morrido, né? É. Aí o Seiya fica desesperado, Ikki, você recebeu a explosão galáctica para me salvar. Ikki. Aí o Seiya fica levanta puto. Não voltou porque era a Fênix mesmo. Mas aí fica aquela coisa, né? Porque o explosão galáctica então tem o mesmo efeito da outra dimensão. Eu acho que ele morreu mesmo, cara. Não, mas eu acho que desintegrou o Ikki. Mas ele tinha se desintegrado antes com Shaka também, né? Com Shaka, né? É, talvez ele tenha voltado mais forte depois. O corpo dele pegou a mesma propriedade da armadura de... É, pode ser. É. Ah, de novo, a gente tá querendo... Okay, dar... Aí é legal que o C levanta e aí sim que o pessoal dá cosmo pra ele. Até o Jabu. Os livros, outros bronze, né? Todo mundo no santuário dá cosmo pro C nessa hora. Ele dá aquele gancho. Misturado, não. Quê? Mas os outros bronze lá, os não, bronze menor. O Jabu, o Leão Paz, ajudam ele também. Isso, então o Jabu grita: C, eu te dou a minha vida, não sei o que. Aí o C vai boladíssimo porque o Saga matou o Ikki, né? E dá um ganchão nele. É aquele gancho que ele vai lá longe até a lua e depois volta. O gancho o cometa de Pégaso. É o cometa de Pégaso. Aí ele volta. Aí o Seiya vai cambaleando, subindo a escada. Nisso o Saga cai, todo fodido. Quando o Saga vai subir, ele abre uma, a escada atrás do Seiya. Ele abre e começa a ver ele mesmo. Numa, e começa a ter aí que tem aquela coisa que no anime a Saori falou, mas não ficou muito claro. No mangá fica mais claro. Que o Seiya acertou, na verdade, a mente dele, né? A mente maligna dele. Aí ele começou a entrar em conflito e tudo mais. E aí vem a parte que eu acho mais legal do mangá e que não tem no anime. Porque quando você, aquele momento, você, é muito legal porque é muito simples, são poucos quadros. E a Saori tá quase morrendo, o fogo de peixe está quase se apagando. Quando você vai pegar o escudo e virar, o Saga chega e o escudo reflete no Saga antes de chegar na Saori. E é algo que não tem no anime, não faz sentido, porque o Saga se meteu ali na frente. A luz do escudo tinha que ter passado por ele. E quando acerta, a luz do escudo de Atena acerta o Saga, aquilo afeta ele também, porque ele tava sendo controlado por um quadro maligno. Tanto que sai alguma cor, uma fumacinha ali estranha dele. É, essa é a parte mais bizarra. E ninguém sabe direito o que é, acho que nem o Kurumar. Então, o Saga cai desmaiado, essa hora ele volta ao normal, e antes do Seiya cair desmaiado também, ele vê o espírito deixando o corpo do Saga. Então, vai entender que ele era controlado por alguém. Ou alguma coisa, né? É, como já foi. É o mesmo espírito que saía dos deuses quando ele entrava em alguém. Então, vai entender que era um deus. Por isso que o pessoal falava que podia ser Ares, o deus da guerra, e exploraram isso. De qualquer jeito, o Kurumada não deu continuidade a essa ideia. Né? Tanto que isso não foi pro anime, né? É verdade, lamentavelmente. Mas muita coisa que tá no anime ele não concordava também, né? Então, a gente nunca vai saber. Tanto que eu acho o final que ele bolou muito melhor, muito mais sucinto e elegante do que o cara. E é legal uma também, coisa, o Kurumada desenha mal, mas essa cena que todos os bronze mandam o Cosmo pro Seiya e o Seiya dá um gancho no Saga é bonita, cara, porque aparece os Cosmo atrás, ele dando o gancho assim, cara, é bem desenhada, é muito bonita mesmo. Muito legal. E é muito legal também que quando o Saga desperta, ele tá normal, e ele tá completamente diferente, mas ele tá bem. E aí a Saori vai correndo, né, o Mu fala pra ela o que aconteceu, e aí tem o Mu que ia falar o tempo todo que ele não ajudou ninguém, porque ele era um grande teste pra eles, e pra ela também. Aí quando ela vai tentar encontrar o Seiya na última casa, eu não sei como ela pegou aquele atalho também, esses atalhos filhos da puta, que ela não passou por ninguém no mangá, ela vai direto, ela encontra o Saga. Aí o Saga, há 13 anos eu tentei matar você, ele pega uma adaga e se mata na frente dela. É muito mais difícil. Ele se ajoelha, pede desculpa e se mata. É. Se mata do mesmo jeito que o Cassius, né, que o punho no estômago. No anime é muito... A pessoa... Quando o pouco no estômago, né? Quando eu vi a primeira vez o final das duas casas, ninguém entendeu direito se o Saga tinha se matado ou a Saori tinha matado ele. Mas vendo o mangá fica claro que ele se mata. A ideia original é essa. Ele cometeu suicídio. Aí começa a Saori com aquele drama, eu não posso ser uma pessoa normal, eu tenho que ter uma responsabilidade. 40 episódios depois... O que eu acho legal nessa luta aí é o discurso que o Saga tem, que ele começa a falar assim. É no anime, né? O mangá deve ter alguma coisa, mas no anime ficou mais claro na minha mente. Quando reúne os 5 bronze, né? Pra dar um golpe nele, o Saga fala: qual que é o problema? Eu sou forte. Os fortes devem governar os fracos. É assim que a natureza funciona. Deus me deu esse dom e eu vou usar ele até o fim, custe o que custar. Então dá a entender assim que quando a Atena nasceu, ele viu e enxergou ela como uma criatura fraca e ele quis tirar ela da frente pra, tipo, ele governar a Terra e impedir que a Terra fosse invadida por outros deuses. Coisa que no episódio 0 lá esclarece. Ele quis assumir o controle pra impedir que Poseidon, Hades ou Zeus invadissem a Terra. É, essa hora ele manda logo. Se for pensar assim, é melhor destruir a Terra logo. Também é acho. Mais prático. Muito pragmática. Vamos encerrar aqui com a Saga das 12 Casas, a primeira fase dos Cavaleiros, né? Que pega Guerra Calágica, Cavaleiros Negros, Cavaleiros de Prata e Cavaleiros de Ouro, as 12 Casas. E vamos na próxima falar de Asgard, Poseidon, Hades e tentar falar um pouco das outras mídias de Cavaleiros. O Lucas caiu, mas todo mundo vai se despedir aqui, que ainda resta. O Lucas caiu mais rápido que a velocidade da luz dos Cavaleiros, cara. Eu nunca vi alguém cair e voltar, cair e voltar, cair e voltar. A velocidade da luz dele foi mais rápida que a sua. É. A gente tenta complementar, então, que realmente Cavaleiros tem uma mitologia muito rica. Então, vamos tentar complementar na segunda parte do podcast, tá bom? Até mais, pessoal. Até mais. Até mais, pessoal. Obrigado pela paciência. E lembre-se, queimem seu cosmo, mas não queime tanto ele assim, porque algumas pessoas queimam mais do que queime o com moderação, né, Vídeo Shun e Yoga. Até o próximo Primarcast.